em baixa velocidade, respeitando a sinalização da via. A recomendação é reforçada principalmente entre as 7 horas e 9 horas de domingo, horário em que haverá maior concentração de pessoas em função da rústica, que terá início às 8 horas. A Prefeitura de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria de Obras, informou que o trânsito da ponte móvel sobre o arroio Guardamor, entre Santos Anjos e Sítio dos Belos, foi interrompido na manhã desta sexta-feira. Em razão da previsão de chuva para os próximos dias, a equipe do Exército Brasileiro, que é responsável pela ponte provisória, decidiu por remover a estrutura para evitar possíveis danos. O trânsito está interrompido desde as 8 horas da manhã e a previsão é que a estrutura seja recolocada na próxima semana conforme as condições favoráveis. Enquanto isso, a Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno irá trabalhar na remoção do aterro das cabeceiras da ponte provisória, sendo que o material será reaproveitado quando a estrutura for montada novamente. Nos próximos dias, podem ser utilizados dois caminhos alternativos pela comunidade de Guardamor e pela estrada do Pique. Será realizado neste final de semana, sábado e domingo, a terceira edição da Tropeada da Canção Nativa e a quinta festa do Porongo, no CTG Victório Mário, no distrito de Arroio do Sol, no interior de Santa Maria. A festa conta com feira de artesanatos, produtos coloniais, shows e tem entrada gratuita. Os eventos têm financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, com projeto aprovado em R$100 mil para captação. No primeiro dia, as festividades tem início às 10 horas, com a abertura da feira de artesanatos e exposição de produtos coloniais. Mais tarde, às 18 horas, acontece a abertura oficial e homenagem a Sinésio da Silva, como antigo tropeiro, e Cláudio Soares de Moraes, por mérito comunitário. Ainda no sábado, serão apresentadas as 12 músicas selecionadas para a Tropeada da Canção Nativa. O show de intervalo será com Beto Pires. Já o grupo Os Fagundes está previsto para se apresentar às 21 horas. No domingo, a programação inicia às 10 horas, com as tradicionais feiras e praça de alimentação. Na manhã ainda acontece os jogos campeiros, como Tressete, Canastra e Vaca Parada, e show de Sérgio Rosa e Hélio Augusto. À noite será feita a divulgação dos vencedores em cada categoria. Serão ofertados prêmios para primeiro lugar, troféu e R$2.500, segundo lugar, troféu R$1.500, terceiro lugar, troféu e R$1.000. Também receberá prêmio em dinheiro o melhor intérprete, melhor instrumentista, música mais popular e música com melhor letra sobre os tropeiros. Muito bem, Salete Barbosa, estes são alguns dos últimos destaques, as atualizações das informações na manhã desta sexta-feira para o programa Espaço Aberto, Fabrício Minucci. Obrigada, Fabrício, e todas estas e outras informações você tem, claro, acompanhando toda a programação da Pioneira Rádio Imbuí e também no Facebook e Instagram da Pioneira. Vladimir, que bela foto, muito grata, Vladimir. Ouvinte que, né, fica atento às nossas solicitações, aos nossos pedidos, né, a gente dando voz ao ouvinte. A dona Lenir, dias atrás, muito preocupada, né, pelos gatinhos, especialmente, e cachorros, abandonados pelos seus vizinhos, que se mudam e deixam os animais. E ela acabou acolhendo, né? Nenhum dela, tudo dos vizinhos. Só que chegou um momento em que ela não tinha mais como alimentar esses animais e tinha sérios problemas de saúde também, né? A dona Lenir. E ele nos envia uma foto agora aqui, Beto e ouvintes, olha que legal. Ele levou sacos de ração, vários sacos de ração, tanto para gatinho como para cachorro. Vladimir, coração enorme você, né? Obrigada, muito grata por nos ouvir, tá bom? Em seguida, vamos chamar a Silvia Bus, que está chegando aí. Clínica Chevrolet Nicolá. Participe e concorra um Chevrolet Onix 0 km. Neste sábado, dia 15, das 9 às 17 horas, a Nicola Veículos estará realizando um evento especial para você, cliente. Faça seu checklist de 30 itens ou realize qualquer serviço na Clínica Nicola durante o evento e ganhe desconto de 20% em peças e mão de obra e uma lavagem expressa para o seu veículo. Teremos grandes ofertas, coquetel e música ambiente para esse dia. Não perca, é nesse sábado na Nicola Veículos. Insônia e ansiedade, tome Relax. Angústia e agitação, Relax. Acorde todos os dias animado e com disposição. Relax é a solução. nas farmácias. Cuidar da sua saúde também é cuidar do seu sorriso. Agora a Unimed Santa Maria tem pronto atendimento odontológico da Uniodonto, com dentista disponível 24 horas para atender urgências e emergências. É na rua Venâncio Aires 1078. Unimed Santa Maria e Uniodonto RS. Duas líderes em saúde unidas para cuidar de você. Ligue 3026-6565 e conheça o novo plano odontológico. Rode bem, bem Belenzer. Pneus Pirelli, o melhor preço do sul do país. Avenida Elvio Basso, 1269. Tem sintomas que muitas vezes nos tomam e não sabemos por quê. A terapia de regressão, o reiki e também a constelação familiar podem ajudar você. São técnicas que proporcionam autoconhecimento, alívio de sintomas como ansiedade, insônia, insegurança e outras sensações desagradáveis. Terapia de constelação familiar com o professor Hilton Moura, Dr. Alberto Pasqualini, 121, sala 301, edifício Continente. Agenda o seu horário pelo 991294888. Nas lojas Paraíso, o mês é dedicado ao amor. Aproveite nossos descontos à vista em toda a loja e compre a roupa perfeita para seu amor, em todos os tamanhos e para todas as idades. Junho é o mês que você precisa dividir o carinho. Não esqueça, tudo com desconto à vista. Aproveite o mês dos namorados no Paraíso. Bozano 1090. Faca. Você que está sofrendo por amor, tem problemas com a família, é perseguido por obras do mal, negócios atrapalhando, caminhos trancados, saiba que nem tudo está perdido. Venha e consulte os terapeutas do amor, os videntes da felicidade, astrólogo professor Roberto e a vidente Viviane, a princesa dos tarôs, em Santa Maria, na rua Apel 328, Fone Whats 99992-5884, astrólogo professor Roberto e a vidente Viviane. Ninguém sai com sem sangrar. Você ainda não sabe o que fazer com seu dinheiro mensal? Não consegue investir para ter um futuro melhor? Busque quem pode te ajudar para ganhar muito com investimentos em consórcios. É Suzana Rigg, HS Consórcios. E se você quer adquirir um imóvel ou veículos financiados, fale com a Suzana Rigg, HS Consórcios. Temos opções já contempladas. Avenida Presidente Vargas, ao lado do restaurante MAF, e Avenida Concórdia, em Agudo. Fone 99904-0430. A diretoria da clínica Odontologia Lauda, sempre preocupada com o bem-estar de seus clientes, resolveu implementar aos seus serviços uma forma especial de realizar a sua reabilitação oral. A consulta inicial incluirá todas as avaliações necessárias, completo diagnóstico. Você pode agendar o horário pelos telefones 3223-1405 ou pelo celular 99965-8884. E pode contar com dois estacionamentos, um pela rua Tuiuti, sistema Rec Park, e outro pela rua Pinheiro Machado. Entrando no estacionamento Floresta, você praticamente vai estacionar dentro da clínica no seu segundo andar. Sejam todos bem-vindos, em nome do Dr. Paulo e do Dr. Luiz Paulo, Odontologia Lauda. Rádio Imbuí, programa Espaço Aberto, na programação da Pioneira, num oferecimento de Lojas Colombo, Palote, Senac, agora com as inscrições abertas para o curso de técnico em administração e também técnico em enfermagem, SINAC. Obrigada pela audiência do Carlos Henrique, manda um recadinho aqui, um recadinho carinhoso, muito grata para todo mundo ligado com a programação da Pioneira. Um abraço para Lori em Itaara. Alô, Lori, tudo bem? Um abraço. O Guilherme Ripe também ligado com a gente. E também, deixa eu ver aqui, bom dia, Salete, diz o ouvinte, de Itaara. O Marion Bento, olha que linda, nos manda uma imagem da sua orquídea, né? Ele tem um orquidário maravilhoso lá em Itaara e diz assim, ó, esta é a orquídea Laelia Ancepsi Cerulea. Estou aproveitando o dia para lidar nas orquídeas antes de entrar a época de dormência delas no inverno. Marion Bento, direto de Itaara, é um nome, como sempre, né? Bem complicado das orquídeas, Laelia Ancepsi Cerulea. Ela tem uma cor lilás, né? Dois tons de lilás, muito lindo, seu orquidário, meu querido Marion Bento, bom dia. A gente aproveita também, né, e cumprimenta a todos aí da nossa linda Itaara. Está bonito aí em cima hoje, né? Gente, a limpeza geral do aeroporto Salgado Filho deve ser concluída até domingo, conforme a Fraport, é a concessionária que administra, né, esse terminal. A empresa ainda continua fechado por tempo indeterminado, né? A empresa informou que a limpeza inclui o terminal de passageiros, a pista de pouso e decolagem e a área de manobra das aeronaves. Depois de ser iniciada a higienização das áreas técnicas, como área de manejo de bagagens centrais, também de centrais de dados, e mesmo com espaços limpos, a reabertura do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre segue sem data definida. Isso ocorre porque a pista foi alagada e segue em análise, né, por um prazo de até 45 dias, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O terminal segue sem energia elétrica e as subestações que fazem a distribuição para o local vão precisar ser reconstruídas. 11h48. Minha querida Silvia Bus, professora, bióloga, estudante de cinema, apaixonada por cinema como nós. Quais as dicas para esse fim de semana, hein, Silvia? Bom dia, Salete. Bom dia, os amigos e amigas do Espaço Aberto da Rádio Membuí. Mais uma semana com dicas de filmes da plataforma Netflix. Já era hora. Nessa comédia dramática que une viagem no tempo e crise da meia-idade, um homem trabalha demais e esquece todo o resto até que algo inesperado ocorre. Um bom filme, já era hora. Luther, O Cair da Noite. Nesse suspense eletrizante, o detetive John Luther foge da prisão para pegar um serial killer em Londres. Para quem gosta de suspense, muito bom esse filme. Pura Paixão. A obsessão por um diplomata russo transforma a vida de uma professora em uma destrutiva espiral de desejo e desespero. Também um bom filme. Uma minissérie bem boa que eu super recomendo, Borboletas Negras. É um suspense psicológico quando um escritor, ainda sem sucesso, aceita escrever as memórias de um moribundo que tem um passado sombrio. A cada episódio é uma descoberta. One Piece é uma versão live action inspirada por um dos mangás mais icônicos e longevos da cultura pop japonesa, chegando novinho na Netflix. Conta a história de Monkey e sua tripulação em busca do tesouro conhecido como One Piece, enquanto navegam por oceanos perigosos e enfrentam adversários. É o mesmo produção, o mesmo produtor da famosa série Lost. Então, One Piece chegando agora na plataforma. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço muito e até a semana que vem, se Deus quiser. Com a sonoplastia do Beto aí, né? A gente agradece o sono e o plasta. Então tá bom, né, Marcelo? Vamos batizar o Betinho aí. Beto que está desde as 11 horas e continua até as 6 da tarde, né? Não sei como que o Beto vai estar às 6 horas aí. É, imagina, até às 6. Às 6 ele já vai estar com o André, né? É o vento norte. É, muito vento norte, gente. Isso aí realmente nos deixa um tanto quanto instáveis. Olha, gente, uma preocupação também, uma das áreas preocupáveis é a cultura no Rio Grande do Sul. O Ministério da Cultura está implementando medidas e que visa apoiar projetos culturais no Rio Grande do Sul. Ontem, né, a instrução normativa número 14 foi estabelecida no estado exatamente com este objetivo. Dar oportunidade aos, temos tantos, né? Graças a Deus o estado tem muita gente fazendo cultura, promovendo, nos deliciando com arte, mas precisa, sem dúvida, de apoio. Então foi publicada essa norma ontem, estabelecendo medidas emergenciais para projetos culturais no Rio Grande do Sul, financiados pela Lei Rouanet. A nova normativa visa garantir a continuidade, a viabilidade de ações produtoras que enfrentam dificuldades, né? A proposta do Rio Grande do Sul são ações exclusivamente para o estado, né? Terão prioridade no sistema de apoio às leis de incentivo à cultura. Além disso, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura poderá aprovar projetos em regime de urgência e muito mais. O MINC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, também vai atuar na busca de patrocinadores que vão apoiar esses projetos culturais, firmando termos de compromisso. Esta ação visa assegurar que iniciativas importantes, inclusive relacionadas à conservação de bens tombados e projetos de grande relevância comunitária, recebam financiamento. Então, é muito bom, né? É uma notícia que os agentes da cultura no Rio Grande do Sul recebem com alívio e todos nós temos muito prazer em divulgar, sem dúvida. Deixa eu ver, tem mais gente cultivando orquídeas. As minhas também estão lindas. Deixa eu ver de quem. Da Rosane Melo. Rosane, tá lindo, Rosane Melo. Lindas suas orquídeas. Aliás, é uma espécie um tanto quanto difícil, né, de cultivar. Confesso que eu nunca tive muita sorte com orquídeas. Mas as suas estão lindas, viu, Rosane? O programa Espaço Aberto volta na segunda-feira. A gente está encerrando o programa, desejando a todo mundo aí um bom dia, um bom final de semana. Na segunda a gente volta e você fica com muita informação, muita notícia, com o comando do Marcelo Bisonho a seguir e a companhia do Carlos Alberto Betinho, que fica com os demais companheiros. Obrigada, Beto, pela companhia. Bom dia, até segunda. Ótica Labotec. Confie em quem entende de visão. Experiência de 33 anos no mercado. Consultores e óticos especializados. Atendimento impecável e laboratório express. Isso mesmo. Mais agilidade na entrega. Em dois endereços, Venâncio, frente aos Correios, e Floriano Peixoto, em frente ao Colégio Marista. Ótica Labotec. Visite-nos. A diretoria da clínica Odontologia Lauda, sempre preocupada com o bem-estar de seus clientes, resolveu implementar aos seus serviços uma forma especial de realizar a sua reabilitação oral. A consulta inicial incluirá todas as avaliações necessárias, completo diagnóstico. Você pode agendar o horário pelos telefones 3223-1405 ou pelo celular 999-65-8884. E pode contar com dois estacionamentos, um pela rua Tuiuti, sistema Rec Park, e outro pela rua Pinheiro Machado. Entrando no estacionamento Floresta, você praticamente vai estacionar dentro da clínica no seu segundo andar. Sejam todos bem-vindos, em nome do Dr. Paulo e do Dr. Luiz Paulo Lauda, da Odontologia Lauda. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado? Então faça já um curso técnico do Senac Santa Maria e comece a mudar sua vida. Aproveite que o Senac está com matrículas abertas para os cursos presenciais de administração, enfermagem e informática e estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e matricule-se já. Para saber todas as informações, é só chamar do WhatsApp 55 996008063. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Você está convidado para conhecer o novo showroom da Pampeiro, um espaço moderno e inovador esperando por você. Descubra nossos veículos zero quilômetro e explore a nossa linha de SUVs premiados, reconhecidos pela segurança, conforto e tecnologia, perfeito para a sua família e para os apaixonados por performance. Conheça nossa linha de esportivo, potência e estilo para quem vive intensamente. Visite-nos na rua Serafim Valandro, 1133. Mais informações, baixe o app Pampeiro. Começa por você. Volkswagen. Nas farmácias São João tem ofertas para toda a família. Toalhas umedecidas Hugs com 192 unidades por R$39,90 cada. Fralda Hugs tripla proteção Mega por R$39,90 cada. Shampoo infantil Johnson & Johnson Baby 200ml normal por R$16,19 cada. Ninho 1+ Prébio Lata 800 gramas, leve 2 por R$39,99 cada. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Com seu carro ficar bem, vem pra Fipe Pneus, que aqui você tem geometria, balanceamento, freio, suspensão. Na Fipe seu carro está em boas mãos. Vai na Fipe, vai na Fipe, cuidando do seu carro com carinho. Vai na Fipe, com você e todos os caminhos. Fipe Pneus, seu revendedor Bridgestone Firestone. Venha para Pipe Pneus, na Avenida Elvio Basso, 1255. Fone Whats 3212-4200. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado? Então faça já um curso técnico do Senac Santa Maria e comece a mudar sua vida. Aproveite que o Senac está com matrículas abertas para os cursos presenciais de administração, enfermagem e informática e estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e matricule-se já. Para saber todas as informações, é só chamar do WhatsApp 55 996008063. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Tá no streaming, tá na rede social, tá na tua onda. Tá em sintonia com o mundo. Rádio Imembuí, muito além da antena base local. Alcance plural, de Santa Maria para o mundo. Participação de falecimento de Adão Ademar Feck. Familiares convidam as pessoas de suas relações para assistirem às cerimônias fúnebres que se realizarão no dia 15 de junho de 2024, às 10 horas da manhã, saindo o féretro da Igreja Deus é Amor Camobi para o cemitério Arroio Grande. Comunicamos o falecimento de Adão Ademar Feck. Serviços a cargo da funerária Ipiranga. Santa Maria, 14 de junho de 2024. Participação de falecimento de Carla Colucci Vieira. Familiares convidam as pessoas de suas relações para assistirem às cerimônias fúnebres que se realizarão no dia 15 de junho de 2024, às 9 horas da manhã, saindo o féretro da Capela F Santa Rita para o cemitério São Marcos em Arroio Grande. Comunicamos o falecimento de Carla Colucci Vieira. Serviços a cargo da funerária Ipiranga. Santa Maria, 14 de junho de 2024. A Ótica Santamariense nasceu com o compromisso de oferecer qualidade e excelência em produtos. Uma loja ampla, moderna e eficiente. Pois mais do que vender óculos, cuidamos da saúde dos seus olhos, do conforto e da qualidade para a sua vida. Ótica Santamariense, proporcionar visão com qualidade. Essa é a nossa missão. Com seu carro. carro ficar bem. Vem pra Pipe Pneus, que aqui você tem geometria, balanceamento, freio, suspensão. Na Pipe seu carro está em boas mãos. Vai na Pipe, vai na Pipe, cuidando do seu carro com carinho. Vai na Pipe, vai na Pipe, com você e todos os caminhos. Pipe Pneus, seu revendedor Bridgestone Firestone. Venha para Pipe Pneus, na Avenida Elvio Basso, 1255. Fone Watts, 3212-4200. Você sabia que desde quando a Imembuí FM passou a ser ouvida no aplicativo RádiosNet até a presente data, já atingiu mais de 1.030.308 acessos? Estamos entre as principais emissoras ouvidas em todo o estado. Imembuí, tá no streaming. Tá na rede social. Muito além da antena. Base local, alcance plural. Conectada com você. Imembuí, há 82 anos, tem a voz da audiência. Em Santa Maria, 12 horas. Agora, no seu rádio. Imembuí, 12 horas. Principais fatos e notícias no seu dia. Apresentação: Marcelo Zap Bisonho. Muito boa tarde, Santa Maria. Está no ar o nosso Imembuí 12 horas, dia 14 de junho de 2024. 29 graus a temperatura, vento norte predominando em Santa Maria nesta sexta-feira. Carlos Rodrigues aqui no comando técnico, eu sou Marcelo Zap Bisonho. A partir de agora, um show de notícias e informações atualizadas para você, direto na nossa central de jornalismo. Nosso programa que tem oferecimento a Rec Park, estacionamento rotativo na área central. Baixe o seu aplicativo Rec Pay. Rec Park é uma empresa de Santa Maria que gera mais de 300 empregos com carteira assinada. Rec Park há 25 anos é Santa Maria no coração. Rede Super, o caminho da economia e o mercado da família. Sexta-feira, muitas ofertas e promoções. Passe na Rede Super. Pipe Pneus, tudo até 6 vezes no cartão. Aqui leva o baço em frente ao lar das vovozinhas e cerâmica Andrade, tijolos e cerâmica com preço, tradição e qualidade. 12 horas e 3 minutos. Imembuí, a rádio da gente daqui. Muito boa tarde. Imembuí, 12 horas. E a previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo, direto de Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo para sexta-feira, 14 de junho. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, sexta-feira com céu claro. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 30% e 85%. Céu claro também em Cuiabá, Mato Grosso. A temperatura varia de 23 a 36 graus. A umidade do ar registra de 20 a 55%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, céu com poucas nuvens pela manhã, passando a muitas nuvens no restante do dia. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 40 a 90%. São João Batista, no Maranhão, celebra aniversário com muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no restante do dia. A temperatura oscila de 25 a 33 graus e a umidade do ar marca de 50 a 100%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 37 graus. A umidade do ar varia de 70 a 98%. O município de Aragominas, no Tocantins, celebra aniversário com poucas nuvens. A temperatura oscila de 22 a 35 graus e a umidade do ar fica entre 30 e 70%. Região Sudeste. Na cidade de São Paulo, céu claro nesta sexta-feira. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 20 a 60%. O município de Guiricema, em Minas Gerais, está fazendo aniversário também com céu claro. A temperatura varia entre 15 e 28 graus e a umidade relativa do ar vai de 30 a 90%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, poucas nuvens pela manhã e céu claro à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 30 a 60%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 20 a 55%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de junho. Com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Obrigado, Vladimir Filipim, com as notícias e informações atualizadas na previsão do tempo para todo o nosso Brasil. 12 horas e 7 minutos, 29 graus e 2 décimos a temperatura. Eu quero mandar aqui um abraço, né, no nosso programa hoje, Membro 12 Horas, para o Jonatas Pinheiro. Está sempre nos acompanhando, nosso querido ouvinte e amigo. Obrigado, Jonatas, pela tua audiência, pelo teu carinho, obrigado pela parceria, ligado aqui no nosso Imembuí 12 horas. 12:08, aqui a notícia, a informação, ela não para. Vamos agora atualizarmos as informações com Elton Dessá. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Lico, irmão do Serginho, um baita músico, né? Os caras assim são diferenciados, né? No bairro Perpétuo Socorro, uma história muito bonita. Um abração ao Lico, meu grande amigo, parceiro, tá sempre lá no Bombar, é um dos grandes parceiros e amigos aí. Obrigado, Lico, pelo teu carinho, pela tua amizade. Obrigado pela tua audiência. Ele me falou hoje pela manhã: Marcelo, não perco um programa ao meio-dia. E o Domingo Geral também não perco. E o Controle Geral com o Vicente, tanto na manhã como no final da tarde, está sempre ligado na Imembuí. Muito obrigado. Por, né, ferroviário, querido amigo aí de muitos anos, aí no bairro Itararé, morador na rua João Carlos, também não perde um programa nosso. Obrigado ao Nabor, a toda a sua família, obrigado pelo carinho e pela audiência. Elton Dessá, sexta-feira, vento norte, algumas nuvens já no céu de Santa Maria, a projeção é de chuva para o final de semana, vento norte, temperatura alta hoje, confirma essa previsão para as próximas horas no final de semana? Alô, Elton, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos então à previsão do tempo aqui para a região central, região de Santa Maria, que mostra mais um dia de tempo seco. A massa de ar seco que está sobre o Rio Grande do Sul mantém esta sexta-feira com sol entre poucas nuvens. A temperatura permanece alta, chegando a 29 graus à tarde. Tem aumento na nebulosidade. A temperatura fica na casa dos 20 graus. Mesmo com essa quantidade de nuvens, não chove ainda. A frente fria tem previsão de chegar no estado no final de semana. Amanhã, sábado, já amanhece com o tempo nublado. À tarde, entre a tarde e a noite, já tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura tem uma pequena queda. A mínima 17 e a máxima não passando dos 23 graus. Tem previsão de chuva forte para o domingo, inclusive chuva com trovoadas. A temperatura cai ainda mais, com mínima 16 e máxima 19 graus. A próxima semana tem previsão de praticamente toda semana com tempo instável. A segunda-feira, pancadas de chuva ao longo do dia, permanecendo a máxima em 19 graus. Terça-feira, dá uma trégua pela manhã, fica nublado, pancadas de baixo volume à tarde, máxima 22 graus. Volta a chover mais forte na quarta-feira, com mínima 14 e máxima 20. Quinta e sexta-feira também com tempo instável, pancadas de chuva. Desejando uma boa tarde de sexta, com a previsão do tempo, Elton Dessá. Obrigado, Elton Dessá, com as informações e a previsão do tempo para Santa Maria e região. Domingo prometendo muita chuva com trovoadas no coração do Rio Grande. 29 graus e 2 décimos a temperatura, 12 horas e 11 minutos. Nós vamos aos comerciais e já voltamos com mais notícias e informações. Marcelo Zap Bisonho com você. Aqui a informação não para. Imembuí 12 horas. Jornalismo e notícias no seu almoço. Imembuí. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. FM 101.9. Saúde no Rio Grande do Sul. A leptospirose é transmitida pelo contato de mucosas e de pele lesionada ou imersa em água por muito tempo com a urina de animais infectados. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com lama. Sempre que possível, proteja ferimentos, não ande descalço, use luvas e botas. Caso tenha contato com água e lama de enchentes, ao notar sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, náusea ou vômito, procure um atendimento de saúde imediatamente. O Ministério da Saúde está atuando para melhorar a situação emergencial no estado. Foram enviados 8 milhões de itens, entre eles medicamentos e insumos hospitalares, somando um total de 46 milhões de reais. Além disso, deu início imediato a uma nova conduta no tratamento de leptospirose, que dispensa a confirmação laboratorial da doença. É o Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Com o aplicativo RecPay, você tem muito mais vantagens. Emite o ticket de estacionamento da RecPark, controla seus gastos e quita débitos veiculares. Quer mais? Conheça a tag de pedágio e não perca mais tempo em filas. Visite o site recpay.com.br e receba a sua gratuidade. RecPark, soluções em mobilidade urbana. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal liberou crédito com juro zero para os agricultores do Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/unidos pelo RS. Isso é União e Reconstrução. Neste domingo, é Santa Maria com o nosso Inter SM lotando Presidente Vargas. No rumo certo do sonho para voltar à elite do gauchão. Às 15 horas, Inter SM e Monson. E tem promoção. Antecipados até sábado na Secretaria do Clube, arquibancada R$20 e pavilhão B R$30. Compre um e leve outro. E de graça, a super e mais completa cobertura esportiva. A força viva do futebol há 82 anos. Oferecimento. Pampeiro, visite e conheça o nosso novo showroom. Mac Motos, manutenção, centragem de rodas e revisões em geral. Na Samuel Cruxin 145. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Até 10 vezes para pagar Trevo do Aeroporto, Trevo da Uglione e BR-392 Passo das Tropas. LC Pré-Moldados, fabricação e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado. Help Pizzas, as melhores pizzas da cidade. Conheça nossos combos especiais. Fone Whats 991444216. Ótica Norberto. Veja a vida com bons olhos. Venda e consertos de óculos e relógios. Galeria Xavi e segunda quadra da Busando. CCL Concreto. Produção de concreto usinado e argamassa estabilizada. Escritório Urac Jensen Advogados. Multas injustas. Suspensão da CNH. Ligue. Fone Whats 999-28-5259. Facas Coqueiro. Coqueiro, mais de um século no mercado brasileiro. Onix Multicoisas, na rua Doutor Alberto Pasqualini, 153. Pit Stop Conveniências, bebidas nacionais e importadas, produtos alimentícios, higiene e limpeza. Duque de Caxias, 851. Tâmbara Incorporações, concretizando sonhos, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, gás central, elevador, garagem e coberturas. Fone 984-2525-66. Quitutes da Tonha, bolos decorados e temáticos, doces e tortas. Orçamentos e encomendas pelo fone Whats 992-22-6581. Parador Cervejeiro, Teleshop Província a R$10 o litro, incluso chopeira e instalação. Peça peça pelo fone WhatsApp 984-147686. Estofaria e Todo Santo Antônio. Todos residenciais, comerciais e reformas de estofados na Avenida Walter Jobim, 747. Telefone 996-44-4263. Doutor Daniel Toneto, sempre é motivo de sermos gratos. É com imensa alegria que recebeu a notícia de que o seu livro Dois Caminhos esteve entre os 3 mais vendidos do Brasil no dia do lançamento. Conquista graças a vocês. Muito obrigado. Imembuí, em casa, nas gerais ou nas sociais, é sempre mais. Carro, seu carro ficar bem. Vem pra Pipe Pneus, que aqui você tem geometria, balanceamento, freio, suspensão. Na Pipe, seu carro está em boas mãos. Vai na Pipe, vai na Pipe, cuidando do seu carro com carinho. Vai na Pipe, com você e todos os caminhos. Pipe Pneus, seu revendedor Bridgestone Firestone. Venha para Pipe Pneus, na Avenida Elvio Basso, 1255. Fone Watts, 3200. A rádio da nossa vida, é a rádio que toca a nossa voz. A rádio que a gente ouve, é a Imembuí. Imembuí, a rádio da gente aqui. Cerâmica Andrade, criando raízes profundas em Santa Maria e região. Graças à qualidade e variedade dos blocos e tijolos, com preço baixo por ser fábrica. Para tua obra, cerâmica decente e preço justo. Cerâmica Andrade, BR-158, frente ao Shopping Praça Nova. Fone 3220-4545. Domingo Geral na sua Rádio Membuí, há 6 anos aqui no jornalismo da Pioneira. Oferecimento, Rec Parque, estacionamento rotativo na área central. Empresa de Santa Maria que gera mais de 300 empregos com carteira assinada. Loja Decorando Bem, tudo para o interior da sua casa, com a marca e a tradição da Imesul. Deputado Federal Paulo Pimenta, hoje ministro em Brasília, o deputado que mais destinou recurso até hoje na história do município. R$1,3 bilhão. Deputado Federal Paulo Pimenta. Mercado das Rações, tudo para o seu pet, 4 endereços em Santa Maria. Cacisme, há 26 anos ao lado de quem produz ao lado da nossa cidade. Gubiani Colchões, representante Ecoset para Santa Maria. Fale com Elias, 991972280. Solar SM Soluções e Energias, placas solares e ar-condicionado é com a equipe do Fernando, 999908003. De La Páscoa, construindo sonhos, pavimentando a vida. Vitor Hugo Automóveis, na faixa duplicada para Camubi. Odontologia Lauda, onde o implante se transforma em sorriso. Autocar Parabrisas, tudo para o seu carro, tudo para o seu para-brisa. Bortoluzzi Mudanças, mudanças e guarda-móveis. Acesse www.bortoluzzimudanças.com.br. Prêmio Car Centro Automotivo. Conheça alguns dos nossos serviços: ar-condicionado, câmbio mecânico e automático, diagnóstico com scanner, manutenção de híbridos e elétricos, geometria e balanceamento, revisão, suspensão, direção e freios. Na Avenida Oswaldo Cruz, 1300, telefone 3226-1814, ao lado do Engenho Favarim. Aceitamos todos os cartões. Prêmio Car Centro Automotivo, a sua oficina mecânica em Santa Maria. Rede de Postos Ferrari, sempre com baita atendimento da família Portela. Lavagem, lojas de conveniência. Rede de Postos Ferrari em Santa Maria. Irmãos Marquesana, Rua do Acampamento, o inverno chegou. Todos os artigos estão esperando por você. Para você mulher, para você homem, para as crianças. Passe nos Irmãos Marquesan, na Rua do Acampamento. Recosul Ferragens, na Avenida Nossa Senhora das Dores. Marca, tradição e história. Tudo o que você precisa em ferramentas, materiais para sua obra e também tintas. Recosul é referência em Santa Maria. Domingo Geral, Marcelo Zap Bisonho com você. No jornalismo, na sua Rádio Imembuí. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume. Aqui a informação não para. Imembuí 12 horas. Jornalismo e notícias no seu almoço. Doze horas e 21 minutos, 29 graus e meio a temperatura. Você está ligado aqui na Super Rádio Imembuí, a rádio da gente. Daqui é a rádio que vive Santa Maria. Marcelo Zap Bisonho com você. Notícias e informações no seu almoço. Imembuí, 12 horas. Plantão policial. Plantão policial chegando, Renato Oliveira atualizando as informações na área policial e sempre alguma outra informação, porque ele está sempre girando a cidade, unidade móvel sempre nas ruas, sempre o Renatinho está atento a vários temas e assuntos do dia a dia de Santa Maria. Alô, Renato, boa tarde. Boa tarde, meu caro Marcelo Bisonho, um abraço ao Carlos Oliveira, ouvintes do Imembuí 12 horas. Vamos com a área policial. Um homem de 23 anos foi ferido com disparos de arma de fogo na rua Irmão Rivati, bairro Santa Marta, região oeste do município de Santa Maria. Os disparos saíram de ocupantes de um veículo cor vermelha. Não acertou o alvo, como pretendia. Os tiros acertaram o ombro e a perna. A característica era de execução que não foi concretizada. A Brigada Militar foi acionada às 5 horas da madrugada de hoje, na rua Riachuelo, centro de Santa Maria, frente à Receita Federal, quase esquina com a rua Astrogio Azevedo. Um indivíduo estava furtando o motor de um portão. Ao visualizar a viatura da Brigada Militar, ele empreendeu fuga. No mesmo momento, uma senhora de 74 anos pediu socorro, informando que um homem invadiu sua residência e furtou um moletom. Pelas características, a Brigada Militar fez busca e encontrou o homem de 23 anos que estava deitado sobre o moletom no portão do depósito da loja Graziotin. Rota Santa Maria informa, pare e siga hoje do quilômetro 202 ao 203, município de Restinga Seca. Do quilômetro 209 ao 210, Restinga Seca. Do quilômetro 227, Santa Maria. E em Santa Maria também, do quilômetro 229 ao 230. A Prefeitura de Faxinal Soturno informa que o trânsito está interrompido na ponte provisória sobre o rio que faz a divisa entre os municípios de Faxinal Soturno e Ivorá. Ela foi retirada pela ameaça de chuva intensa. A estrutura deverá ser colocada na próxima semana. Aliás, aquela ponte lá deve ser totalmente refeita, né? Bem, essa informação, atenção, previsão de chuva intensa, como a Rádio Imembuí vem informando, e atenção, a Defesa Civil do município começa a tirar pessoas das encostas do morro em Santa Maria. Foram retiradas agora há pouco 11 famílias da Vila Bilibil, na BR-158, saída para Itara. Quem fala é o superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos. Boa tarde. Boa tarde, Renato Oliveira, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí. Realmente a Defesa Civil trabalha com a forma preventiva, ou seja, evitar danos, não só humanos, mas também materiais, já que nós temos aí uma previsão de uma chuva com alto índice pirométrico, né? E isso realmente nas situações de morros, nos locais que já tem alguma instabilidade, o risco realmente aumenta. Bom, essas famílias que foram retiradas ou convidadas a saírem do local, que é a área de risco, é da Vila Bilibil, ali às margens da BR-158, saída para Itara. Exatamente. Como nós já procedemos, né, lá na Canário e também na Churupa, né, agora nós estamos fazendo esse mesmo trabalho na Bilibil, até porque o risco hoje, potencial, é muito grande nesse local. E as famílias saíram tranquilamente ou relutaram? Tranquilamente saíram, compreenderam, né? Na verdade, não foi toda a Vila Bilibil, né? Sim. Apenas as casas que estavam nos locais de maior risco, né? Quantas famílias, mais ou menos? Quantas casas? Em torno de 11 famílias, né? Saíram do local, saíram de uma forma muito ordeira, né? Muito pacífica, compreenderam e entenderam, né, que a Defesa Civil está trabalhando no sentido de salvar vidas, prevenir, né, realmente danos, né, que possam acontecer com elas e com suas famílias. E para onde foram essas famílias, hein, Adão Lemos? Nós colocamos, né, o abrigamento no Centro Desportivo Municipal, mas elas optaram para ir para casa de parentes e amigos. Ou quer dizer que algumas foram para o CDM ou não? Não, ninguém foi para o CDM. Ah, tá, todos okay. Optaram para irem diretamente para casa de familiares, principalmente. Ok, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa. Prevenção é importante. Um abraço. Ok. Ok, é importante um contato com o Adão Lemos, já prevenção, previsão de chuva intensa, Defesa Civil de Santa Maria, então retira, convida e as pessoas aceitam saírem lá da Vila de Bileville, uma área de risco há bastante tempo. Ok, meu caro Marcelo Bisão, vamos ficar na expectativa que não venha, né, Marcelo? Eu acho que, de repente, aí a previsão, como você diz, eu tenho repetido até que você diz, previsão não é precisão, e tomara que isso não ocorra, para bem de todos nós e também do futebol, né, no próximo domingo aqui em Santa Maria. Ok, meu caro Marcelo Bisão, um abraço aí ao Pedro da La Páscoa também. Ok, obrigado Renato Oliveira com as informações, a expectativa nossa sempre é pelo melhor, positiva, né? Como já vivemos aí esses últimos meses aí e dias de extrema dificuldade, uma destruição, uma tragédia no estado, onde as previsões todas alertavam e indicavam, né, a chuvarada que nós acabamos vivendo nesse período. Agora, final de semana, né, infelizmente a previsão é de novos temporais no Rio Grande do Sul, várias regiões já estão em alerta, possibilidade de inundações, de novas enchentes no Rio Grande do Sul, e a nossa região, a previsão de muita chuva para o final de semana e temporais. Vamos aguardar. Torcer, nós estamos torcendo para que não venha esse temporal, para que não venha essa chuva forte, para não causar mais problemas que nós já estamos vivendo, principalmente nas regiões mais atingidas. E claro, também tem essa questão particular, que é a questão que envolve o jogo do Inter no domingo. Mas, em primeiro lugar, que nós não tenhamos essa chuvarada, esse temporal, porque muitas famílias perderam muito aqui em Santa Maria, algumas perderam tudo, muitas estão em reconstrução, muitas estão se reorganizando. Como eu já falei, a cidade tem cerca de 40 mil autônomos, pessoas que dependem, né, do tempo, de um tempo bom para trabalhar de dia e comer de noite. Então, as pessoas estão recém começando a se reorganizar de tudo que já passamos. Então, que nós não tenhamos esse temporal, né, que isso não seja confirmado, mas é a previsão. E nós temos que trabalhar hoje com os cientistas, especialistas que estão alertando. Teremos chuva forte no Rio Grande do Sul, final de semana, alguns locais com temporal, com vento muito forte e destruição. Vamos torcer que não, mas essa é a informação de momento e não dá para nós contrariarmos essa informação, que é oficial por parte da Defesa Civil Gaúcha, Defesa Civil Nacional. Os alertas já estão dados e nós teremos aí um final de semana, né, com essa previsão de muita chuva no estado. 12 horas e 29 minutos, vamos até a Central de Jornalismo. E Membuí, 12 horas. Da Central de Jornalismo. Informações com Fabrício Minucci. 12 horas e 29 minutos, vamos até a Central de Jornalismo. Fabrício Minucci, atualizando notícias e informações aqui na Membuí. Alô, Fabrício, boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo Bisonho. Estamos chegando a partir de agora com alguns dos últimos destaques, as atualizações das informações da saúde. De janeiro a março deste ano, o lucro líquido das operadoras de planos de saúde ficou acima dos 3 bilhões de reais. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, este é o melhor resultado para os três primeiros meses de um ano desde 2019, antes da pandemia de Covid-19. Já o lucro operacional, que considera custos e despesas, foi de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o resultado havia sido negativo em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo os dados da ANS, mais de 75% das empresas do setor tiveram resultado positivo neste primeiro trimestre, registrado em meio a uma onda de rompimentos unilaterais de contratos por conta de transtornos ou doenças. No mês passado, 20 operadoras foram notificadas para explicar o crescimento desses rompimentos unilaterais, incluindo o de beneficiários que estavam em tratamentos que dependem de assistência contínua. Os planos se comprometeram a não interromper o cancelamento de contratos de crianças com autismo e paralisia cerebral, por exemplo, mas beneficiários reclamam que os cancelamentos continuaram em ao menos 2 operadoras. Campanha de vacinação contra a poliomielite acaba nesta sexta-feira. As informações chegando com Gabriel Brum. Esta sexta-feira é o último dia da campanha nacional de vacinação contra a polio no Brasil. Então os pais ou responsáveis devem se organizar para levar as crianças aos postos de saúde. O Ministério da Saúde lançou a campanha no dia 27 de maio e realizou o dia D no último sábado. A meta de imunização em 2024 é de 95% do público-alvo, cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos de idade. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil ou pólio, é uma doença contagiosa grave que pode infectar crianças e adultos. A doença invade o sistema nervoso e pode causar paralisia permanente em pernas e braços e deixar sequelas motoras por toda a vida. O Brasil completou neste mês 35 anos da eliminação da paralisia infantil, mas isso não significa que o perigo acabou, porque a doença existe em outras partes do mundo e pode voltar. Por isso a vacina é importante para prevenir a infecção. Após solicitação da Secretaria Estadual da Saúde, a SES, e de secretarias municipais, o Ministério da Saúde destinou 32 milhões de reais para a abertura imediata de 594 leitos hospitalares no Rio Grande do Sul. Chamadas de leitos de calamidade, as novas vagas vão receber pacientes de regiões onde os hospitais foram atingidos parcial ou totalmente pelas enchentes de maio. Os repasses dos recursos em parcela única foi publicado em uma portaria na última terça-feira. Os valores foram solicitados pela Comissão Intergestores Bipartite em reunião que aconteceu no dia 3 de junho último, diante da necessidade de atender a lacuna deixada pelos hospitais atingidos pelas enchentes que ainda não recuperaram a capacidade plena de atendimento. A Comissão Intergestores Bipartite é formada pela Secretaria Estadual da Saúde e por secretarias municipais de saúde. De acordo com a portaria, os leitos de calamidade devem ficar ativos até outubro. Do total dos recursos, 18,8 milhões de reais serão destinados ao Estado para abertura de 349 leitos nos hospitais que administra. O município de Porto Alegre terá 50 leitos a mais, recebendo 2,7 milhões de reais. Outros 2,1 milhões de reais serão pagos a Pelotas para abertura de 40 leitos. O Ministério da Saúde ainda repassará 1 milhão de reais para 20 novos leitos em TAPES, 756 mil reais para 14 leitos em Farroupilha. Também estão previstos 10 novos leitos em Garibaldi, Guaporé, Marques de Souza, Nova Bassano, Santa Rosa e Serafina Correia. Cada município receberá 540 mil reais. Também estão sendo contemplados Paraí, com 8 leitos, São Borja, com 6 leitos, Vacaria, com 5 leitos, Veranópolis, também com 5 leitos, Panambi, 4 leitos e Teutônia, com 3 leitos. Na região também estão previstos 10 novos leitos em Alegrete, mais 10 leitos em Caçapava do Sul, 14 leitos em Ijuí e outros 10 leitos em Rosário do Sul. Estes, Marcelo Bisonho, são alguns dos últimos destaques, as atualizações das informações da saúde. Para o Imembuí 12 horas, Fabrício Miduci. 12 horas e 34 minutos, 29 graus e meia a temperatura. O nosso Imembuí 12 horas recebe neste momento o nosso querido amigo, presidente do Inter de Santa Maria, o Pedro La Páscoa, que tem feito um trabalho incrível, né? Um trabalho que colocou o Inter SEMI em um outro patamar. Estrutura, logística, clube, futebol, relação com a federação, está fazendo todo o empenho dentro das condições, formou aí um time no papel muito bom, jogadores rodados, experientes, com várias conquistas e vitórias na carreira, e agora parece que a coisa começa a imantar na hora que tem que imantar, né? E domingo tem esse jogo importantíssimo contra o poderoso Monson, time dos empresários do Qatar, né? Um baita investimento também, mas o Inter SEMI vencendo domingo, assume a liderança e coloca a ordem na casa, como a gente diz. Pedrinho, seja bem-vindo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Imembuí, um prazer imenso te receber mais uma vez. Boa tarde, Marcelo Bisoni, boa tarde, seu amigo. Abre aqui, abre o microfone, pra cima aí. Aqui, ó. Tá funcionando. Agora sim. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Marcelo Bisonho. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Imembuí. Sempre um prazer estar aqui hoje no estúdio. É, e sim, o que tu falou é bem isso, Bisonho. Nosso trabalho, ele tem um foco, claro, no acesso, tem um foco na reconstrução do clube, né, tanto na parte patrimonial, na parte estrutural do clube. Tivemos muitos avanços desde o ano passado, né, mas o que o torcedor quer saber é do campo, né? Então vamos pro campo, né, o time está concentrado, o time é forte, o time vai chegar, né, eu tenho dito isso. né? Então, o Monção é um time poderoso, sim, como tu falou, porque hoje em dia o futebol permite esse tipo de situação, né? Times de empresários, enfim, né? Estão disputando com equipes tradicionais como a nossa, né? Clubes associativos, né? Contra SAFs, né? Então, esse é o futebol moderno e a gente tem que encarar essa nova realidade, né? O Monção é um time que tem investimentos de Dubai, né? Do Qatar também, tem o Emirados Árabes, enfim, tem um dinheiro externo que vem de fora, né? Que sempre faz time forte, né? Tem um belo de um CT, né? Eles têm instalações muito, muito boas, né? Enfim, novas. É, mas o Internacional, né, dentro da situação do digamos, do patamar que a gente está elevando, é um time que está. Claro que é um time em construção, mas que está buscando seu melhor momento. Né? Então a gente vem de dois jogos, aquela vitória sofrida contra o São Gabriel. É, e o empate com o próprio Monção, né? Então aqui o objetivo é buscar o apoio do torcedor. A gente sabe que o torcedor do Inter é forte, né? O torcedor ele muda, né, o destino dos jogos, né? Então com a presença do torcedor no domingo, com certeza a gente pode caminhar uma grande vitória e aí sim rumar para a classificação. A Segundona Gaúcha, a divisão de acesso, ela tem essa característica, né? Marca muito é a presença do torcedor. Tem jogos que são decisivos e decididos também com esse bafo, com esse apoio. E Santa Maria tem uma tradição, tem um estádio muito bom, em plenas condições. Aliás, um grande trabalho também está sendo feito. Claro, como o Pedro disse, todo mundo sabe, o que vale são as quatro linhas. O que vale é dentro de campo, né? Pode o campo tá ruim, o estádio tá. O que vale é dentro de campo. Mas o Inter vem fazendo um trabalho desde o ano passado nessa gestão, no comando do Pedro La Páscoa, de recuperação da estrutura do estádio, né? O estádio tá com gramado novo, tá com refletores que não tinha há bastante tempo, tá com uma logística e estrutura para os jogadores profissionais que não existia na Baixada, e quem passa hoje no estádio tá vendo como tá lindo o estádio por dentro e por fora. Ontem eu vi inclusive uma menina, eu acho, uma menina muito talentosa. Grafite, fazendo um trabalho bonito na esquina ali da Liberdade com a Niederauer. Um trabalho, o estádio tá todo bonito, tá todo. O Inter tá, a estrutura do Inter tá pronta para voltar para a primeira divisão. Dentro de campo tem que confirmar. E o Inter vinha bem, né? Teve essa parada da enchente que atingiu todo mundo, mas o clube voltou, não teve o resultado bom em Lajeado, que não condiz com o desempenho até aqui e não condiz com o time que tem. Tanto é que a resposta veio na sequência, não veio bem, não jogou bem, até no intervalo encontrei lá o Pedro, conversamos um pouco ali em off, mas como eu digo, no último minuto começou a mudar a história do segundo turno. Aquele gol, o time não jogou bem, mas os três pontos entraram na tabela, buscou um empate com o Monção e já virou a chave. Já entra pro retorno com outro astral. O Inter parece que agora engrena na reta mais importante. Tem quatro jogos em casa e três fora. O Inter vencendo as quatro em casa, buscando uma vitória fora e um empate, quem sabe, já pode encaminhar o primeiro lugar, que muda tudo no mata-mata. Mais ou menos isso, né, Pedrinho? É isso aí, a tabela nos favorece. Eu digo isso porque os adversários diretos, né, a classificação, vão ter que vir a Santa Maria agora. A gente já saiu pra jogar com eles, jogou com o Monção fora, com o Lajadense, jogamos com o Pelotas, jogamos com o Aimoré fora, né? Então eles vêm a Santa Maria jogar, né? São quatro decisões. São quatro decisões, quase, e começa a partir desse domingo, né? Jogo Monção. No outro domingo teremos o Lajadense aqui. E depois, em quartas-feiras, alternados, o Aimoré, né, e o Pelotas, né? Então, eles vão ter que vir aqui. Os jogos, digamos, os jogos mais complexos, fora de casa, com o nosso adversário direto, a gente já jogou, né? Então eles vão ter que vir a Santa Maria. Então eu posso dizer que a gente decide o nosso futuro em casa, né? Os jogos fora que a gente vai fazer são contra equipes que estão lutando na parte de baixo da tabela, né? Que no caso é o Futebol com Vida, que tem que ter todo o respeito, é claro, né? E também o São Gabriel, que a gente vai jogar na quarta-feira, né? Então a gente precisa desses resultados em casa e também confirmar o nosso, né, o nosso maior investimento, digamos, a nossa maior estrutura nos jogos fora. A gente tem que se impor, né, Marcelo? Eu não vou aqui tirar essa responsabilidade, dizer, ah, vamos fazer o jogo fora, especular os pontos em casa, especular fora, não dá. Entendeu? Porque para subir tem que fazer resultado fora. Tem que fazer resultado fora. Não adianta fora. Só ganhar em casa. Toma três azul e fora, no mata-mata, como é que vai recuperar em casa? Não tem que como. A segunda seja em casa, já vem morto. É lógico. Então a gente quer classificar e classificar bem. Trazer o mata-mata para Santa Maria, né? Então, como eu disse, a gente vai decidir a vaga e a posição do Internacional em casa, né? A partir desse domingo começa. Então, convoco o torcedor. A direção tem feito um esforço muito grande para poder trazer o torcedor. Né? Uma baita promoção, né? Uma baita promoção, né? Que são R$20 o ingresso, duas pessoas entram. Você pode levar um acompanhante. Na verdade é R$10 você tá pagando. Aí. Tu paga 20 e pode levar o acompanhante. Vocês são R$20, é um preço super acessível. Pavilhão B fechado, R$30. Pode levar acompanhante, com 15 pila. E bandeira, já que tu não é sócio, de ajudar o clube também. E se não puder ir domingo, tem algum compromisso, compra igual, porque tá ajudando, né, Pedro? É verdade, não tem como fazer menos, né, Bisoy? Não, isso até aí, porque a federação nem permite. Nem permite. Existe tá no teu limite. O valor mínimo do ingresso, exatamente. Tá no limite, não pode cobrar menos de R$10, né, no futebol profissional do Rio Grande do Sul. Né, a maioria das pessoas não sabe isso. É, muita gente diz, abre os portões, como se nós não tivesse contas. Não pode. Pra pagar, e como se isso fosse possível. Não é possível. Pode. O ingresso mínimo é R$10. Tá, então eu estou usando o mínimo. Eu não tenho mais o que fazer para. Hoje vocês vão ver trio elétrico na rua. Vai ter trio elétrico hoje na rua. Vai passar por todos os bairros da cidade, aí anunciando o jogo. Vocês vão ver o calçadão com o movimento do Internacional. Tá? Vai estar as meninas lá e vai ter um pessoal vendendo, né? E circulando pelo calçadão. Então eu peço pro torcedor, compre seu ingresso. Tem a previsão de chuva, né? Que o pessoal tá comentando. Mas isso aí, a previsão. Eu até tava vindo para cá, Bisoy. O Renato Oliveira fala: previsão não é precisão. É. Entendeu? Eu fiquei pensando, vou usar isso. Entendeu? Isso vou comprar aí. Meu amigo Renato. Entendeu? Então, pessoal, assim, ó. Vamos comprar o ingresso, tá barato. Né? Então, se Deus quiser, a gente vai salvar o jogo ainda, né? da chuva, né? Mas eu creio que o torcedor não pode pensar nisso. Tem que pensar no Inter. Quem quer ver o Inter na primeira divisão? Quem quer ver o Inter forte? Quem quer ver a gente recebendo aqui o Grêmio, o Inter, o Juventude, o Caxias? Tem que comprar seu ingresso. Compra seu ingresso e no domingo a gente vai ver o que acontece. Né? Então, os pontos de venda. Todos os nossos pontos de eventos tradicionais estão vendendo. Quais são os vendendo. Pontos de vendas hoje? Os pontos de eventos são JP Madeiras, JA Ferramentas, a Pratique Esportes. E o Lucão. Lucão do Fernando, o Walter Beltrame, né, do amigo Valnei em Camobi, nossa secretaria do clube e também no Calçadão, que a gente vai estar hoje, né, e amanhã, durante o dia inteiro também. Tá, vocês vão ver o trio do Hack passando também. Então, enfim, todo esforço está sendo feito, né, o ingresso está barato, convoca o torcedor para estar lá no domingo, 15 horas. 15 horas o jogo contra o Monson, né, com chuva ou sem chuva, é jogo decisivo, é jogo para lotar a baixada, e a chuvinha, se tiver que vir, podia vir no final da tarde, domingo, né, depois para coroar uma grande vitória, né, ficar esse vento norte. Amanhã vai ter uma chuva pequena na cidade, não muito, e domingo, quem sabe, a chuva tá dizendo que tem chuva domingo, mas não precisa ser na hora do jogo, pode ser de manhã ou pode ser à tardinha, à noite, né? Claro, isso aí a gente não tem como saber, não, né? Tem como então, saber o que o torcedor tem que fazer é comprar um ingresso antecipado, lembrando que o antecipado ele vale até sábado 18 horas. Quem chegar no dia vai pagar normal, entendeu? Então a secretaria estará aberta amanhã, estará tarde aberta, inteira, até às 18 horas. O dia inteiro até às 18 horas. E o torcedor, eu quero fazer esse apelo. Tá, mas não sei se. Não te preocupa com a chuva. Se chover não puder ir, tu tá ajudando o Inter. Compra o ingresso. Claro que a direção do Inter está preocupada, sim, com a venda, precisa arrecadar, mas a direção do Inter está mais preocupada que seja lotada a baixada domingo. O Inter tem que ganhar esse jogo. Essa é a preocupação da direção. Mas se daqui a pouco não puder ir por algum motivo, já comprou e já ajudou. Mas vamos torcer que o estádio esteja lotado e a chuva não atrapalhe no domingo. Tá bem, Pedro? Tá bem, agradeço o espaço novamente, Marcelo. Acho que o serviço de jogo está posto e convocar o torcedor do Internacional. A gente tem aquela média de 1.500, 2.000 pessoas em jogo grande e como tem o ingresso, né, compra um, leva dois, aí, então isso aí vai ser dobrado. Eu acredito no torcedor do Inter ainda e acredito que ele, né, que vai se fazer presente para a gente ter uma grande vitória no domingo. Tá aí o presidente Pedro La Páscoa ao vivo aqui no nosso Imembuí 12 Horas, trazendo as informações importantes, chamando o torcedor. Domingo, o lugar do torcedor é na Baixada, em Imembuí. Entra em campo desde cedo para fazer a grande cobertura. Inter e Monson, vale a liderança na abertura do retorno, casa cheia, o Inter rumo à primeira divisão. Nós vamos aos comerciais e já voltamos com a parte final do nosso programa Marcelo Zap Bisonho com você aqui na sua Rádio Imembuí. Aqui a informação não para. Imembuí 12 horas, jornalismo e notícias no seu almoço. Imembuí. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. FM 101.9. Saúde no Rio Grande do Sul. A leptospirose é transmitida pelo contato de mucosas e de pele lesionada ou imersa em água por muito tempo com a urina de animais infectados. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com lama. Sempre que possível, proteja ferimentos, não ande descalço, use luvas e botas. Caso tenha contato com água e lama de enchentes, ao notar sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, náusea ou vômito, procure um atendimento de saúde imediatamente. O Ministério da

Todos os artigos estão esperando por você. Para você mulher, para você homem, para as crianças. Passe nos Irmãos Marquesan, na Rua do Acampamento. Recosul Ferragens, na Avenida Nossa Senhora das Dores. Marca, tradição e história. Tudo o que você precisa em ferramentas, materiais para sua obra e também tintas. Recosul é referência em Santa Maria. Domingo Geral, Marcelo Zap Bizonho com você, no jornalismo na sua rádio Imbuí. Aqui a informação não para. Imbuí 12 horas. Jornalismo e notícias no seu almoço. 12 horas e 50 minutos, 29 graus e meio a temperatura. Vamos agora aos destaques do dia. Imbuí, 12 horas e os destaques do dia. Destaques do dia chegando com Vicente Paulo Bizonho. Alô, Vicente, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Para Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, entidade centenária, sempre ao lado de quem produz. Os destaques de hoje. A Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União assinaram portaria que institui o programa Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul. Entre 1º de julho e 31 de outubro, a caravana vai percorrer 111 municípios gaúchos atingidos de forma mais grave para atendimento presencial, além da assistência aos assistidos dos 474 municípios atingidos pelas cheias de forma online, pelo site, WhatsApp ou aplicativo DPU Cidadão, sob coordenação da Central de Atendimento. A iniciativa do governo federal tem o objetivo de planejar, coordenar e integrar ações que promovam o acesso a direitos da população atingida pelas enchentes no estado. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, propôs ao Banco Central mudanças no chamado Mecanismo Especial de Devolução, ferramenta que permite as contestações de transferências feitas via PIX. O projeto será desenvolvido ao longo do segundo semestre e deve ser implementado no final do ano que vem. A principal mudança proposta pela entidade ao Banco Central é no bloqueio de valores transferidos indevidamente. Atualmente, o MED bloqueia o recurso apenas na primeira conta recebedora, mas em casos como de transferências fraudulentas, os criminosos rapidamente enviam o dinheiro para outras contas em cascata. A FEBRABAN propôs que o bloqueio seja permitido até as demais camadas de triangulação do dinheiro para reduzir fraudes, golpes e crimes. A Gramado Tour, com o aval do Conselho de Administração da Autarquia, está preparando novidades para a realização da 39ª edição do Natal Luz de Gramado, que acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025. Uma destas novidades é a volta do grande desfile de Natal para o centro de Gramado. Ele vai acontecer no trajeto da Avenida das Hortências, entre a rótula com a Rua Garibaldi e a rótula da Avenida Borges de Medeiros. Tudo no espaço com cobertura dos arcos luminosos. O último desfile de Natal no centro aconteceu no ano de 2013. A partir de 2014 até 2023, esse grande evento de Natal em Gramado foi realizado na Expo Gramado. A Gramado Tour já definiu o tema desta edição do Natal Luz de Gramado: Acolhimento é a palavra. O faturamento das pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul caiu 10% no mês de maio, na comparação com a média dos primeiros quatro meses do ano. O dado faz parte do índice OMAI de desempenho econômico das pequenas e médias empresas. O índice avaliou os impactos das enchentes nos negócios gaúchos, levando em consideração empresas com faturamentos de até 50 milhões de reais anuais dos setores de comércio, indústria e serviços. A área mais afetada foi o comércio. As pequenas e médias empresas do setor registraram queda de 25% de faturamento no mês passado. Na sequência, aparece a indústria com retração de 19%. Já o setor de serviços foi o menos afetado, com queda de 3%. A presidente da empresa Fraport Brasil, Andrea Paul, informou que a empresa de origem alemã já admite a possibilidade de devolver à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme a executiva, para que isso não ocorra, é necessária a liberação de recursos do governo federal para a reconstrução da infraestrutura devastada pela enchente de maio na zona norte da cidade. A manifestação foi feita em caráter extraoficial durante recepção a uma comitiva de deputados estaduais e federais gaúchos, que conferiu de perto a situação no início desta semana. Também participou da visita o ministro da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. A demanda é estimada em pelo menos 362 milhões de reais para viabilizar a retomada total das atividades no aeroporto. Para Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, entidade centenária, sempre ao lado de quem produz, foram os destaques de hoje, Marcelo. Um abraço, bom programa. Obrigado, Vicente Paulo Bisonho, com os destaques de hoje aqui no nosso Imembuí 12 Horas. Vem aí o nosso correspondente com o Fabrício Minucci e na sequência o Canal Debates com Plínio Araújo. 12 horas e 55 minutos, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso programa. Eu sou Marcelo Zap Bisonho, desejo a todos vocês abençoada sexta-feira, fiquem todos com Deus, na paz, sempre. Tchau, tchau. Você acompanhou Imembuí 12 horas. Jornalismo e informação com Marcelo Zap Bisonho. Obrigado pela sua audiência na Rádio da Informação e da Notícia. Imembuí, a rádio da gente daqui, valorizando cada vez mais a nossa comunidade. Vem aí, nosso correspondente. Está no ar pelas rádios Imembuí e Nativa com apresentação de Fabrício Minucci, o nosso correspondente. Destaques. É fake a informação de que Starlink possui controle sobre as tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Sul. Tropeada da Canção Nativa e Festa do Porongo ocorrem neste final de semana no distrito de Arroio do Sol. Previsão do tempo é Elton Tissá. O sol predomina durante a tarde desta sexta-feira na região central, máxima 29 graus. À noite, muitas nuvens, não chove, temperatura em 20. Sábado, nublado pela manhã, à tarde pode ocorrer pancadas, mínima 17 e máxima 23 graus. Chove forte no domingo. É falsa a informação que circula nas redes sociais de que a Starlink controla as tornozeleiras eletrônicas do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado informa que a empresa não possui controle algum sobre as tornozeleiras do Estado e seus satélites não são usados para captar os sinais. Toda a fiscalização das pessoas monitoradas é realizada pelo Departamento de Monitoração Eletrônica da Polícia Penal em sistema fornecido pela Spacecom, fabricante dos itens com acesso à internet por meio dos canais de dados contratados pelo Estado. Quando o Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes, diversos pontos das cidades ficaram com serviços de internet instáveis. Os satélites da Starlink doados para o governo foram utilizados para fornecer internet a diversos prédios públicos, como o Centro Administrativo de Contingência, onde estão localizadas de forma provisória as secretarias estaduais. A realização da rústica de aniversário dos 166 anos de Santa Maria causará alterações no trânsito na RS-509, a faixa velha de Camobi, no próximo domingo. Os motoristas devem estar atentos ao conduzirem pelo trecho compreendido entre a Igreja do Amaral e a rótula da Avenida Roraima, pois tanto a rodovia quanto a avenida estarão em meia pista em ambos os sentidos. A faixa central será utilizada pelos corredores, enquanto a faixa da direita estará disponível aos condutores.

Tem o digital e tem o real. Tem o virtual e tem o dial. Tem o fato e tem o conteúdo. Rádio Imembuí tem a voz da audiência. Há 82 anos, uma história que se renova a cada dia. Cirila, é hora de comemorar. Acende o céu, a vida, o dia, o sabor que voltou pra ser sinônimo de alegria. Cirila, a casca da laranja diz, na tônica, no guaraná, a água mais pura que há, que o teu sabor me faz feliz. Tem gosto de amor raiz, que voltou para ficar e refrescar o dia a dia. Cirila, é coisa nossa, é alegria. Cirila, é a bebida que faz bem, o gosto que ninguém mais tem, é única e original. Cirila, na brisa do frio no calor, motivo pra comemorar, o sabor que não tem igual. Tem gosto de amor raiz, que voltou para ficar e refrescar o dia a dia. Coisa nossa é alegria. Cirila, desde 1910. Che, destina parte do teu imposto de renda para entidades beneficentes gaúchas, né, Borghetti? Até 6% pode ser revertido pro fundo da criança e do adolescente ou pro fundo da pessoa idosa. E lembra que a declaração deve ser entregue até 31 de agosto pros moradores dos municípios onde o estado de calamidade pública foi reconhecido devido às fortes chuvas. Fala com teu contador e escolhe fazer o bem aqui. Valores que ficam. Assembleia Legislativa. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal liberou crédito com juros zero para os agricultores do Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/unidos pelo RS. Isso é União e Reconstrução. Ótica Norberto, promoção do mês dos namorados. Leve o seu par para jantar. Nas compras acima de R$200, concorra a um jantar para casal no restaurante Valdebuia. Promoção válida até o dia 20 de junho. Galeria Chami e Bozano e Três. Canal Debates. Canal Debates. Informação e participação. O ponto e o contraponto. A convergência de opiniões diferentes. Participação. Johnny Clay. Johnny Clay. Diego Fachini. Diego Fachini. Renato Costa. Renato Costa. Convidados: Edson Júnior, Paulo Antônio e Luiz Paulo Lauda. Itaúba Júnior e Bianca Romero. Mediação Plínio Araújo. Pela Imembuí. Canal Debates. Estamos chegando, gente. Hoje, sexta-feira. É isso, né? Sexta-feira, E o Carlito está com a camisa ali, da, o que que é essa camisa? Não é do... do... Essa não aqui, é, né? De Barcelos. É, olha aí, essa rapaz, aqui. Tá aqui chegando. Isso aí, chega aqui, fica à vontade. Essa aqui vem, ah, vem, essa aqui vem da praia da Boa Viagem, Recife, Recife. Do Vitória, né? Não é do Vitória? Não, do Leão da Ilha. Do Leão da Ilha, o esporte. Do Leão da Ilha. Então, tá. Tá, mas não vamos puxar agora, entendeu? Eu até não devia ter. Tá, mas eu tô aqui com a, já a presença do Edson aqui chegando, né, Carlitos Bal? O Marcelinho até agora estava aí, né, conosco aqui, Marcelo Bisonho. E 13 horas 10 minutos, eu vou ter que, viu? Eu vou ter que me valer da bondade do Edson, hein? Ah, vou. Edson, quem fala a verdade não merece castigo. Diga, com certeza, Plínio Araújo. Ó, oh, meu irmão, vou contar com o teu Plínio, apoio. Eu sei decor, deixa pra que lá. Eu faça não, uma lista. Não, tá, não, não, não, não. Ah, tá. Esqueci a minha pasta lá na com caminhonete. Com certeza. Tu pega lá pra nós? Ah, com tá, certeza. Tá. Não. Isso, depois daí dá o teu boa tarde, depois descansado, eu dou meu boa tarde, tranquilo. Isso aí. É, que o Carlos entrou no ar, isso aí, Carlos? Não, né? Tá. É, 13 horas 11 minutos. Bama, caiu do céu aí o Edson, viu? E Carlitos, nós vamos até as 14h30 com o nosso canal Debates aqui na Imembuí. Último programa da semana, né? Amanhã, sábado, amanhã, dia do banho. Do antigamente, é. Antigamente eu chegava sábado à tardinha, ia lá pra beira do rio. Nem era rio, era um sangão. Né, lá um sangão, nós ia lá, aquele sabão feito de panelão com torresmo, comia ali, tá? Com soda, glicerina. Com soda, rapaz, com sebo. Credo, e nós tomava aquele banho ali, nem se secava, botava um calção ali e ia embora de volta, de pé no chão, cara. Então era isso, era a vida, e nós era feliz, ia dando risada, depois uma cachaçinha com aquele preparadinho, como é o não, não, era um preparado. Era tipo bitter, mas era doce. O bitter é amargo, né? Isso aí. Mas que tempo bom, né? 1h12, 1h12. Nós ontem passamos envolvido, né, gente, com o passamento aí do colega Mussolini. E tivemos, né, juntamente com todos os demais colegas, amigos dele, tudo lá no num recinto, né, de despedida dele, né? E a gente mais uma vez aí pedindo a Deus que receba ele, né? Um grande parceirão, querido, né? O JB Mussolim, que nos deixa então. É terrível, terrível. Mais uma vez a família, né, as nossas condolências. 13 horas e mais 13 minutos. O Carlos já vai informar aí a temperatura também, não é, Carlos? Isso aí, boa tarde para você. Já vamos antecipando a coisa aqui, porque o nosso tempo é curto hoje. Hoje passa rápido, né? Mas entendendo o que você falou, Plínio de Barcelos, ontem, né, a gente esteve lá, eu saí às 6h da rádio, fui lá dar um abraço nos familiares, na Cledi, na filha dele, enfim, né? Então tinha muita gente lá, muitos conhecidos, colegas dele de rádio, igreja, vizinhos, né? Então foi uma noite muito emocionante lá ontem, né? Na Capela Ângelos lá. Mas hoje ele foi sepultado às 10h na sua cidade natal, que é Cacequi, né? Acabou sendo sepultado hoje, o pessoal da rádio foi lá acompanhando essa comitiva, né? Isso lá é. Pra Cacique. Plínio, agora a gente tá abrindo o nosso canal Debates com a temperatura de 29 graus. Tempo quente, né? Aí fora tá um vento norte forte. Não, né, sei se tu lembra, ontem começamos com 30 graus, né? 30 graus ontem. O Edson bondosamente foi lá no carro pegar minha pasta e aqui tá a alegria do patrão. Isso. Então, aqui tá os nossos anunciantes, parceiros, né? E eu aqui envolvido com chimarrão, esqueci a pasta, viu? Essa é a verdade. Mas obrigado, viu, Edson? Ó, grande parceiro. Merece, merece. Ah, está bem. Prazer, mais uma vez, estarmos juntos, né, cara? E Edson? Ih, beleza, Plínio. Até hoje, o meu que beleza é o mais sutil, né? Hoje, um momento, um dia, né, meio... É que ontem tu não estava aí conosco. Ontem eu não estava, né? Mas hoje de manhã eu ia passar ali, mas já tinha saído, né? O corpo foi enterrado na terra natal dele, Cacequi, né? Então, triste, né? Uma notícia triste aí, pega todo mundo de surpresa, né? E brincava que que eu era irmão, né? Que é parecido fisicamente, o corpo... forte, musculoso. Então ele sempre brincava que era irmão dele, né? A barba branca, meio parecida com a minha também. Então uma perda muito grande aí, né? E fica uma reflexão que depois quero falar, né? A respeito dos momentos. Hoje de manhã eu escutei também o Vicente falando, né? Leu um poema muito bonito ali também, né? E dos momentos na vida que a gente passa, e depois a gente não tem mais aquele reencontro, né? Então a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. E a gente às vezes fica com intrigas, picuinhas, às vezes coisas malditas, e depois a gente vê que perante aí ao falecimento, né, a perda da vida de uma pessoa, a gente vê que nada. Tu vê que no momento tu sente que tem valor estar junto com alguém alegre, feliz, como estávamos ali no aniversário do Ângelo, com ele. Com ele naquele momento. Eu até não estava aí aquele dia. Mas vamos tocando o barco, né, Plínio? Tocando o barco. Plínio, eu quero te dar aqui, ó. Eu sempre passo ali na Panhoca e compro a rosquinha, né, pra gente comer. E daí eu falei pro Mamute ali, né, que é que sempre me atende ali, esse horário ele tá lá. Mas eu disse, segundo eu queria pegar aqui umas coisinhas, aniversário do Plínio, né? Eles não abrem às 14 na segunda. E daí ele disse assim, não, mas então manda aqui, ó. Especialmente pro Plínio aqui um docinho, legal, uma rosquinha, não sei como é que é, um negócio doce aí. Isso. Então ele mandou aí um mamute ali da. Não é croissant, é croissant? Eu não sei o nome Se chama cookies. Mas é muito bom, muito bom mesmo. Cookies. Isso, então ali da Panhoca ali, como é o nome do cidadão? É o Mamute. Mamute, tá. Obrigado, Mamute, viu? De coração mesmo, tá? Fico feliz e uma hora vamos passar aí para te abraçar pessoalmente, tá? Isso, aham. Tá bom, Edson? Isso, que legal, isso aí. Tá bom. Isso aí, então, 13:17, minha gente, 1:17, nós agradecendo aqui também, não é, Johnny Clay, os patrocinadores todos, parceiros, temos o Multistrato aqui com a gente, mais uma vez o Giovanni Martins, de lá, ligando, né, para dar aí as condolências à família do nosso querido Mussolini, ah? E aqui o Dagoberto também, querido parceirão, a turma boa aí do Multistrato. Temos também aqui a Odontologia Lauda, nosso parceirão aqui, muito obrigado, doutor Paulo e o Luiz, toda a equipe, né? Ali na Tuiuti. Temos a Quero Quero também, com 7 lojas aí em nossa cidade, lojas Quero Quero. Prazer e alegria em você comprar com economia. Rivair Schmidt, meu abraço. Aqui também, Oftalmoclínica Santa Maria, doutor Alexandre Rossi, com a sua equipe ali na Tuiuti, esquina com Riachuelo, cuidando da sua visão. Sindicato dos Municipários de Santa Maria, nosso querido presidente Renato, estamos aguardando ele, um abraço, né, juntamente com a sua diretoria. Sindicato, a sede ali na Elvio Basso, esquina com a rotatória da Medianeira. Temos ainda a Cerâmica Andrade, nossa parceira aqui também, tijolos de qualidade. Ligue, nós levamos para você. 3220-4545. Cressol, tá aí a nossa cooperativa de crédito, a Cressol, né? Convidando você para ir lá tomar um cafezinho e de repente fazer parte também da família Cressol, duas unidades em Santa Maria. Temos a Ótica Norberto, ali Galeria Chami e Bozano 1103, lindos óculos, pulseiras, relógios, tudo ali na Ótica Norberto. Teseus 30 também, nosso parceirão aqui, não é? Teseus 30, fazendo a alegria das pessoas com saúde, são pessoas felizes, né? Pedem na farmácia aí o Teseus 30, depois me diz como é que foi, tá bom? Isso aí, Sinucas Loves Bar, ali na proximidade à faixa de São Pedro, na rua Santa Catarina 40, no Parque Pinheiro Machado, Sinucas Loves Bar. Isso aí, que legal, que legal. Bem, 13:19, já também já está conosco aqui, Johnny Clay, satisfação, meu irmão, mais uma vez estarmos juntos, boa tarde, Johnny. Tarde, Plínio Araújo, Edson Júnior e Carlitos Magadianes, tudo bem, Plínio? Bem, graças a Deus, Johnny. É, tá bem? É. Tá. Beleza, Johnny. Continua com essa, com a camiseta aqui do Rio Grandense. Do Rio Grandense. Do Rio, presente na nossa querida... Doutora Lurdinha. Doutora Lurdinha, rapaz. Isso, ela. Tá sempre ligadinha, doutora Lurdinha. Grande abraço pra ela. É mesmo, doutora Lurdinha. E quem quiser participar, 984060180, 984060180, você participa aqui do canal Debate, sugestão, opinião, elogio, crítica, banca paga, banca recebe. Boa tarde, Plínio, Johnny, Diego, Renato, Bianca, Itaúba, Luiz e Paulo Lauda e Edson Júnior. E aquela extraordinária equipe, que Deus abençoe seu fim de semana e que Jesus Cristo abençoe sua tarde. Tenha fé e boa tarde. Obrigado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Que acha a que fé, não vem, né? A fé, acho que ele fala da que fé. Se não vem. Fabiano Trindade. É, o Fabiano Trindade. Cemitério Ecumênico, sempre na escuta do canal Debates. Boa tarde, amigos. Um ótimo programa. Abraço do Capincho. Um abraço, querido Capincho. Amigo, nosso grande ouvinte, Capincho. Um abraço pra ele, viu? Eu tava lendo uma notícia. Foi ontem à noite que eu vi, eu acho. Hoje pela manhã. Aí eu busquei aqui, ó. Governo Lula edita medida provisória que beneficia a empresa dos irmãos Batistas no setor de energia. 3 dias após a Ambar comprar usinas da Eletrobras, governo assina norma que salva o negócio e repassa o custo aos consumidores. Ministério diz que texto serve para dar sustentabilidade à distribuidora no Amazonas. O governo Lula editou uma medida provisória que beneficia a Ambar, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no setor de energia elétrica. A decisão socorre o caixa da Amazonas Energia e cobre pagamentos que a empresa deve fazer para termoelétricas recém-compradas pela Ambar da Eletrobras. Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros por até 15 anos. Eu não acredito. É. Aí nós, que eles fazem negociata lá e nós vamos pagar daí. Nós temos que pagar. Ai, que coisa, rapaz. Como é que o governo aceita e isso lá aí? Lá no cara? Fim é pra, o que dizem, né? E o que falam e que a desculpa que dão os argumentos é que senão haverá um colapso energético, né? Que coisa. Os caras, o que que acontece? Eles vão gerir certas empresas, né? Tranquilo, isso. Quebram e o governo vai lá e socorre. E são estatais que são gerenciados pelo governo, quebram e nós pagamos as contas. Johnny, esses irmãos Batista, né, eles já têm culpa em cartório de muita coisa, cara. Pelo amor de Deus, os caras, o que fizeram aí, lembram? O currículo dele é mais sujo que... E como é que os caras desses vão progredindo, vão fazendo negócio, vão ganhando dinheiro, vão... Tiraram todas as acusações da Lava Jato, né? Anularam. Brasil sendo Brasil, né? Anularam, então eles que voltaram para ativa. Que coisa, só no Brasil voltaram mesmo. Voltaram para ativa. Lamentável, né? Essa situação. Boa tarde, Jones. Eu morava no Itararé, aparecia muito urubu no campo do Link. Vim embora para Santa Cruz, eles vieram atrás. Aqui tem uns 11 voando por cima da cidade. Valmir Barcelos. Urubu. Chamado antigamente de corvos. Corvos, né? Corvos. Um corvo. É dois corvos. Dois é corvos? Eu acho que é corvos. Não. Eu acho que é corvos. Alguma professora de português. Um cachorro, dois cachorros. Cachorros não, não. Não, aí, não, mas vem cá, o cachorro aí, é meu. Aí meu cachorro. É. Não, não, aí não. É, aí quebrou. Cachorro. Não, eu acho que o que deve estar acontecendo, principalmente aquele lá de Santa Cruz ali, Candelária, Santa Cruz, e por isso que o que deve ter mesmo é porque deve ter bicho morto ali. Ah, né? A fuzel, né? É, ele não vem isso, mas acho que ele está se referindo o urubu aí ao Flamengo. É. Eu acho não, que é o Valdeiro, será? Não é o Flamengo? É isso, acho que é isso que ele está se referindo. Mas Flamengo. É, Valdeiro, tu sabe que eu não tinha dado por não, conta. É, o Flamengo. Eu achei que era o urubu lá porque tinha um bicho morto lá. E eu pensando não, também, não, eu, é. Longe disso, nem pensei em futebol. É, não, eu até estava tentando um conjunto. Não, não, verdade mesmo. É. É. Não, eu até me surpreendi. Não, eu tava pensando que ó, deve ter aparecido urubu lá bastante. Que coisa triste. O que aconteceu, né? Sim. Muita mortandade de sim, bicho muitos ali. Animais. É, eu achei que era isso. Ah, mas eu sou ingênuo. Ah, como é ingênuo esse Jones. Ai, como é ingênuo esse garoto. Nem ia falar em futebol. Eu sim, eu digo, mas por que urubu eu você nem tá ia falar, eu nem ia falar em futebol hoje. Aí os caras puxam essas coisas. Eu não ia falar. Para aí, Marcos. Eu me lembrei de uma pessoa que tá, essa semana tá tirando uma folga, no final estava trabalhando bastante, que é o Diego, né? Ele sempre diz que o Renato sempre entrega pro Flamengo, lembra que ele, aham, ele sempre, sustenta sempre, isso, mas não tinha, ele sustenta não, que era uma derrota, não é, gente, não, não é adianta, é um cano assim de time esse Flamengo e os caras, é assim. Não, mas não é assim. E o Grêmio mal ainda, sem centroavante, o meio de campo ali com mas o Todd ali, o coitadinho, o Inter já meio com balida, porque já, sem Valência, sem Borré, sem Rocher, e agora sem Alário. E tá? Agora se machucou. E aí o Alan Patrick, no início do jogo, estende o músculo da coxa. É dúvida pro Grenal, né? É. Aí vai. Daí tá bom, aí é pra acabar. Não, também, mano, se o Grêmio não ganhar esse próximo Grenal aí, pelo amor de Deus. É, e outra coisa, não, o nosso centroavante vai demorar dois, três meses a recuperação dele. Plínio, eu sou colorado, mas esse próximo Grenal tá barbadinha pro Grêmio ganhar. Não, não. Não diga isso, bem o contrário, cara. É, não. É. O Grêmio desfalcado. E nós não. O nosso meio campo ali foi um desastre, porque nós não tínhamos, coitado, ele não conseguia voltar. O Flamengo pegando o contra-ataque, eles viram que a nossa zaga ali, entendeu? Tava uma gracinha. E nós sem centroavante, ninguém fincado lá no meio da zaga ali. Boa tarde, segundo informações, a pessoa obesa tem mais tendência a ter infarto fulminante, porque devido ao coração tem que fazer mais esforço. Isso é o beabá, né? Vilmar, obrigado pela colaboração, mas isso é o beabá. É, quanto mais gordura corporal, mais o teu coração, mais o coração precisa trabalhar. Boa tarde, pessoal. Sempre roubaram, continuo roubando, todo sabe, só não aceito. Só Jesus na causa, Zairo Fogaça. A respeito das hidrelétricas da JBS. São Lourenço, o Corvo. Do São Lourenço é um pássaro, enquanto o urubu do Flamengo é um parente dos gaviões, são de famílias diferentes, mas tem a alimentação carniceira. O St. Clair aqui já puxou o Google. Puxou, só bem informado. Mas tem a alimentação carniceira e gosto muito de comer mosqueteiros. Mosqueteiros, não, hoje o dia. Não entendi. Tu não entendeu, né, Johnny? Ele tá tão. Não entendeu, Johnny, viu? Que gracinha. Comer mosqueteiro. Ó, o Alexandre aqui, que é isso, chefe? Você vacinando essa hora? Não, eu tô tirando o sarro do Plínio mesmo. Vai nessa. Eu tá tô trolando o Plínio mesmo. Tá louco, né? Até porque quem acompanha, eu sempre, e vou sempre dizer, Grenal não existe time favorito. Seja no Beira-Rio, agora já seja Inter... no Beira-Rio ou seja na Arena, que não vai ser nenhum dos dois, mas não existe favorito, gente, não existe. Quantas vezes, e vai aquela velha história, quantas vezes o Grêmio estava mal e ganhou do Inter bem, quantas vezes o Inter estava mal e ganhou do Grêmio bem. Grenal é um jogo diferente. Grenal é muito mais psicológico, muito mais na cabeça do jogador do que no futebol. Mas na verdade não é, que não é de hoje. Tem que ter muitas, um time bom pra botar lá que o que manda é a cabeça, é o preparo psicológico, né? É, tanto, mas não é adianta, que... time ruim vai perder com o preparo psicológico. Time ruim vai perder de qualquer jeito. Discordo, aí, olha aqui, ó, preparo psicológico e o físico. Mas o Grenal é muito mais psicológico do que físico e técnico. Mas é uma junção desses três fatores. Não, é tudo, Preparado psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. Senão qualquer um ia chegar lá e ia jogar. Mas o Grenal. Tu falou só no psicológico. Mas o Grenal, eu falei no psicológico. O Grenal. Influencia. O Grenal, ele define muito a questão psicológica. Gente. E outra coisa, o Grenal é lá dia 23 de junho, ainda temos. Uma semana. Dez dias. Tem muito pra falar em Grenal, Alexandre. Isso aí. Então tá, 13 com 30. Eu não sabia que time tu torcia agora, foi bom que eu já sei. Tá bom. Mais um pra minha lista. 1h30, eu peço permissão aí, pessoal, então. Nós vamos um complemento, né, Carlitos? Isso aí. Tu não falou do santo do dia, hein, Carlos? Boa, falhou. Plenio, permite antes do comercial e o Johnny, também o Edson, boa tarde pra vocês, né? Hoje tá de aniversário, dia 14, hoje de junho, né? A nossa amiga lá da Quartenés, minha vizinha, a Sônia Regina, ela que é motora de aplicativo hoje, né? A Soninha tá fazendo hoje mais um aniversário, parabéns a ela e o esposo Barreto lá. Tá, Alteneves, legal. Né? A Sônia então, viu? Isso, do famoso Bar do Barreto, Alteneves. Bar, né? Do Barreto, mas isso. Que legal, cara. De repente vamos lá comer um bolinho, isso, né? Isso aí, então tá. Vamos a um complemento comercial e já voltamos. Estamos no canal. Fiquem com a gente. O que há? O que houve? Escute agora. Ative o áudio. Está no ar a Voz da Notícia. Rádio Imembuí. Todo mundo ouve e repercute há 82 anos. Imembuí. A rádio da gente daqui. Ótica Norberto, promoção do mês dos namorados. Leve o seu par para jantar. Nas compras acima de R$200, concorra a um jantar para casal no restaurante Valdebuia. Promoção válida até o dia 20 de junho. Galeria Chami e Bozano 1103. Rode bem, bem Belenzer. Pneus Pirelli, o melhor preço do sul do país. Avenida Elvio Basso 1269. Ofertas para construir é com as lojas Quero Quero. Aproveite o Festival de Telhas com preços imbatíveis. Telha fibrocimento 4mm 2,44, só R$18,90. E tem muito mais. Forro PVC a partir de R$15,90 o metro quadrado. Lava roupas Electrolux 17 quilos, só R$149,90 mensais. Smart TV Samsung 43 polegadas, só R$119,90 mensais. Guarda-roupas 8 portas, só R$77,90 mensais. Vem pras lojas Quero Quero. Plantão Desinservice. Gestão em saúde ambiental. Por mais qualidade de vida. Fala, diretor Jefferson. Qual o tamanho da sua empresa? Na verdade, não importa. Eu sei que você tem colaboradores, tem móveis e tem uma baita de uma estrutura. Toda hora sai na mídia empresas com pragas urbanas em seus produtos, como o famoso rato no refrigerante. Sabia que pagar por serviço separado pode ser mais caro? Você sabia que existe um plano de saúde ambiental que sai muito mais em conta e cuida de todos os tipos de serviço para você? Desinserve-se é a solução. Plantão Bordens. Ligue 3028-6888. 3028-6888. Ou acesse nossas redes sociais. Atenção, atenção, Santa Maria e região. A loja Total do Acampamento está com ofertas imperdíveis do aqueça o inverno. Confira algumas. Manta de microfibra casal apenas 3 de 16,99. Lençol de plush casal apenas 5 de 23,99. Lasanheira 5 litros apenas 4 de 19,99. Tem muito mais ofertas do aqueça seu inverno na loja Total e com o primeiro pagamento para julho. Esperamos por você. Total do Acampamento. Tem motosserra que até é bem bacaninha, mas na hora do corte. Agora, se você quer um trabalho bem feito, aí tem que ser Husqvarna. Essas são as brabas. Alta tecnologia para um corte preciso, robustez para aguentar o tranco, muito mais economia e com desempenho profissional. Para qualquer atividade, resultados de verdade, escolha as brabas. Escolha a linha de moto. Saiba mais em husqvarna.com.br. Para o Arraiá de Arroio Grande, a grande festa de São João é sábado, 22 de junho, das 10 às 16 horas, em frente às facas Coqueiro. Muita diversão para você. Comidas típicas, brincadeiras, pescaria, quentão e muito mais. Traga sua doação de alimento não perecível para os irmãos atingidos pela enchente. Apoio Imembuí, a rádio da gente daqui. O restaurante comercial bem no coração da cidade serve diariamente a partir das 10 horas até as 15 horas. O mais gostoso e completo buffet da cidade. Pratos diferenciados, quentes, frios e diversidade de saladas. Restaurante comercial bem no coração da cidade, na Roque Calage. Cerâmica Andrade, criando raízes profundas em Santa Maria e região. Graças à qualidade e variedade dos blocos e tijolos, com preço baixo por ser fábrica. Para tua obra, cerâmica decente e preço justo. Cerâmica Andrade, BR-158, frente ao Shopping Praça Nova. Fone 3220-4545. Imembuí, a rádio da nossa gente. Tá legal, seguimos aqui o nosso canal Debates hoje, nesta sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Os parceiros aqui conosco, né? O Johnny Clay aqui, o Edson, Carlitos ali, pelo fim passou, Carlitos, e tu não falou do Santinho, santo, né? Do dia. E aqui o Carlitos pede para nós mandar um abraço lá para Rose Martins, na escuta da nossa Rádio Membuí, no canal Debates, lá na Vila São João, é isso? Isso, na Vila São João, aqui na BR-287, aqui, ó. Ah, isso, tá, Vila São João. Isso, é. Isso, tem duas Vilas São a João. Lá, a da Salgada é São João Batista, é? E aqui é São João, é. Tá, que tem, tá, a Rua Itália, Espanha, Portugal. Isso, é? Isso, isso. Então tá, Rose Martins, um grande isso. Abraço, e também aqui para o Gilberto Pascoal Avelo. Avelo, né? No Passo da Areia. Ele e a filha Isadora nos ouvindo Isadora. Lá. Isadora. E comendo uma bela pizza. É, estão lá nos ouvindo? No Passo da Areia. Grande abraço, então, a eles. Letra, viu? De doutor, o Carlitos tem, né? Só falta. É, não, só falta a faculdade. 13:37, Johnny, o que é que tu... Isso aí, vamos lá, então. Mas Johnny, antes, só um Paulo Massoco mandou um abraço aqui. E tá na escuta o grande Massoco. E o Eliezer, bah, Edson, rosquinha só na sexta-feira, tem que trazer domingo também. Ah, Eliezer, daí, rapaz, ó, querido eu colega. Eu disse que eu ia deixar uma rosquinha pra ti, dá pra ele domingo de manhã. O Eliezer não pode falar, que nós já sabemos que à noite, isso dito pela filha do apresentador. Sim, aham. Que de noite o Romero traz X completo, X da casa. Bem... À noite, e ele e o Eliezer, à noite, Xão, X. Ah, então olha aí. Eliezer. Olha aí, Eliezer. É. Ah. A Bianca entregou, Acho que é um dia sim e outro também, né? Um dia sim e outro também. Ontem ele estava lá com o pai dele também, né? Nos despedida lá do museu. Diz que o Romero, para enrolar a guerra, disse que é pro Eliezer, né? Aí ele disse que é pro Eliezer. Pra comer escondido. O Eliseu e a Zuma estão nos ouvindo lá, viu? E inclusive estão nos convidando para uma noite nós ir jantar lá com ele. Opa! Isso, ele já estive lá. Olha, fui muito bem recebido, que você é mais credo. Então, um abraço com carinho lá, o casal, o Eliseu e a Zuma com toda a família. Falar em Eliseu e Zuma, hoje o santo do dia é Santo Eliseu de Barcelos. Aqui, sim. Sério? Santo Eliseu. Mas então tá tudo em casa, viu? Santo Eliseu. E rapaz. Santa Yolanda. Viu? Bem-aventurada. Querida Santa Yolanda, que esteja nos abençoando. Isso, Santo Eliseu e Santa Yolanda. Bah, obrigado, Carlos. Beth Eleutério ouvindo vocês aqui na Vila, aí sim na Vila São João Batista, né? Que é filha da Concórdia e irmã do Eduardo. Tá ouvindo vocês. Isso. Eduardo Eleutério. O cara já dá toda a família, né? E a Ana Maria Manzon, né? Nossa querida Dona Ana. Dos panos Dona de prato, Ana, né? Dona Ana. Isso, Dona Ana Maria Manzon. Isso. Entendeu? Tá nos convidando, Carlito, pra ir lá tomar um café com ela. Dona Ana tarde. Também, vamos lá, Dona Ana. Isso. Me avisa o dia que eu vou junto. O Carlito até nos dá todas as coordenadas. Já fui lá, conheço ali, passou o Xavier da Rocha à direita ali. Ó. É. Vamos lá. Eu não sabia, viu? Alarguei. Com a 13h40, Johnny Clay. A Nilra, não te faz. Não fez nenhum gol e vem falar que o urubu gosta de comer mosqueteiro. Vai te lascar. A Niura. Abraço pra ela. Jones, para de enrolar os colegas lá na igreja do Campestre. Tu disse que pra todo mundo que o Inter é pai do Grêmio. Mas eu sou colorado, todo mundo sabe que eu sou colorado. Eu só acho que. Acho que Grenal não tem. Não tem favorito. Favorito. Sempre disse isso. Faz 20 anos que eu falo isso, 30 anos, 40 anos. Boa tarde, amigos do Canal Debate, é o Ronaldo Panta, vamos aproveitar a audiência e vamos convocar o torcedor do Inter SM para lotar a baixada no domingo. Daí podemos falar da dupla Grenal, Juventude e Caxias. Abraço a todos e um ótimo final de semana. Então tá, convocando toda a torcida do Inter de Santa Maria para domingo na baixada. Boa tarde, um abraço pro Cabeça de Gavião e pro Canela de Corvo. Que escuta vocês lá em Noceguá, Bagé. Ai, Cabeça de Gavião e Canela de Corvo. Canela, que escuta vocês lá no Noceguá. Imagina Bagé. O estilo do Cabeça. Boa tarde Gavião. A todos aí da rádio. Quem manda foi a Dona Elsa. Boa sexta. Grande obrigado, abraço. Dona Elsa. E quem quiser participar, então, 98406-0180. 98406-0180. Então tá. É isso aí, se vingou, né, Johnny Clay? Tá bom, 13 horas 42 minutos. Deixa eu. Eita, fazer um complemento aqui. E nós, né, contando aqui com a Oftalmoclínica Santa Maria, Sinucas Loves Bar, nossos parceiros aqui, né? Bah, ficamos contentíssimos em contarmos também com Teseus 30, ajudando sua saúde na maioria das farmácias. Temos aqui também Odontologia Lauda, os mestres Paulo e Luiz Lauda, com toda a equipe ali na Tuiuti. Também aqui conosco Lojas Quero Quero, são 7 lojas em nossa cidade. E o Sindicato dos Municipários de Santa Maria também, presidente Renato, lá nos acompanhando. E tirou umas férias aí, né? Oh, quem pode, pode. Cerâmica Andrade, o telefone 3220-4545. Agradecer o convite para o jantar ali, a turma da bacana, viu? Que se reúne uma vez por semana. Não é, senador? Agradeço aí. O Druzian lá com o pessoal também, barbaridade, turma muito legal, né? Pessoal da Cerâmica Andrade ali, que legal, na BR-158, frente ali ao Shopping Praça Nova. Cressol, a cooperativa que está aí lado a lado do associado, A Cressol convida você para ir lá tomar um cafezinho, conhecer lá os, o que tem a oferecer a Cressol, para você se associar, né, e ter aí o benefício de repente precisar de um dinheiro rapidamente, vai na Cressol que você não fica na mão, tá? Ótica Norberto ali na Galeria Chami, na Bozano, 1103, experiência há mais de 10 anos. Ótica Norberto. E o Johnny, ontem me já me passou aqui, onde é que eu coloquei, Johnny Clay? Agora não tô achando. Ah, tá aqui, ó. Bem, isso aí, ó. Promoção. Promoção que vai continuar, não é? Isso aí, promoção no mês dos namorados. Não é no dia, no mês dos namorados, que é agora em junho. Você leva o seu par. Como é que é aqui, ó? Ótica Norberto, promoção do mês dos namorados. Leva o seu par para jantar. Quer dizer que convida um ou outro, né? Leva para jantar, tá? E nas compras acima de R$200, você concorre a um jantar para casal no restaurante Valdebuia. Olha aí, promoção válida até dia 20, agora, tá? Ali na Galeria Chami, na Bozano, 1103. Então, nas compras acima de R$200, tu concorre à janta. Então, não é que tu vai levar o par para jantar. Sim, aqui, vamos ver. É isso, de repente é mesmo por aí mesmo, né? Bem entendido. Legal. Isso aí, que legal, viu? Como vocês são as pessoas inteligentes. Por isso que eu me sinto... Olha, muito feliz. Não, mas é só para... Não, mas eu tô para resumir o texto ali, né? Então, eu tô convido, sempre aprendendo com vocês. Convido, tá? Me aprenda para ir e vou concorrer. Né? Não, mas por que tu ficou rindo daí quando tu falou, me corrigiu ali? É uma... 3:45. Eu vou começar a chorar, então. Não, não é chorar, mas daí eu fiquei, Nath. Não, mas... De repente eu fazer que nem o Killing. Pega uns óculos lá na Norberto, lá, que daí fica melhor. Já vai lá, velho. Já vai lá, ó. Já vai lá, pega uns óculos para conseguir ler melhor. Isso. Né? E já concorre, vai estar concorrendo. Já concorre a janta lá com a... Ah, que legal. Patrona, viu? Não, eu tô muito à vontade aqui no meio de vocês, sinceramente, viu? Isso, tá te ajudando, Plínio. Obrigado. Te ajudando. É que eu dou risada porque é meu... 984-06-0180. O Rio Grande do Sul será responsável por 69,3% da produção de arroz nacional em 2024. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola de abril, divulgado nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o relatório, a produção nacional do cereal em 2024 será de 10,5 milhões de toneladas, dos quais 7,3 milhões de toneladas produzidos em solo gaúcho, aumento de 2,6% do estado em relação a 2023. As condições climáticas não favoreceram o cultivo, apresentando queda na produtividade por conta de excesso de chuvas nos primeiros meses da implantação da cultura, assim como um maior período de nebulosidade comprometendo diretamente o desempenho da cultura no campo, disse o IBGE em nota. Dessa forma, haverá um declínio de 4,3% da produtividade, apesar de um aumento de 7,1% na área escolhida. Importa ressaltar que, em função dos recentes aumentos dos preços do cereal na safra de 2024, houve um aumento das áreas de plantio. Por que que eu busquei essa notícia? Porque está esse imbróglio aí do leilão do arroz, que foi cancelado porque houve fraude, houve ajudas. Teve empresas sem condições financeiras que querendo se beneficiar da... E tinham praticamente ganho. Por que eu puxei esse assunto? 85% da safra do arroz do Rio Grande do Sul já tinha sido colhida. Então, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul afirmam veementemente que não precisaria importação, que não precisaria importar arroz, e que o governo federal foi muito precipitado. Nessa. E daí, na escolha. Na questão do leilão em si. E aí foi tão precipitado que fez um. Deu esse problemão todo. Né? Porque as enchentes atrapalharam 15% só da safra. E tem arroz no Rio Grande do Sul suficiente para cobrir isso. Entendeu? E até arroz aí, as pampas, rapaz, tá estragando, porque daí viria uma quantidade enorme desse produto, né? Que seria, claro, se nós tivessem falta, daí o João, a previsão de que ia faltar dos próprios produtores mesmo. Sim, olha, nós estamos aqui agora, uma coisa, vamos deixar então esse ano, né? Vamos fazer uma importação, depois então nós retomamos, mas não, eles garantiram que não ia faltar o produto, que a lavoura estaria abundantemente dando, e aí, mas o governo embirrou naquilo ali, rapaz, e aí... Falou uma palavra antiga, mas usual, né? Birrou. O Ivan Dalto das Palmeiras: que hora chega a chuva? Já estou com a tralha pronta para ir acampar no Chimitão, eu e o Plínio. Para hoje não tem previsão de chuva, né? Eis que entra o estúdio Giovanni Manetti, hoje gerente da nossa nativa Zona Sul, diretamente de Rio Grande. Ele era um cara, o Giovanni era bem legal quando ele convidava nós, vamos jantar, vamos fazer um... Ah, ele gosta de fazer boia, gosta. Ele é Dona Eula, gosta. Depois ele se mascarou, foi pra lá, ele vem aí... Quando ele estava em Livramento, nós jantamos lá no apartamento, comeu um espetinho, olha, uns trocentos espetinhos pra ele. E o homem é caprichoso, ainda espetinho disso, espetinho daquilo. Ele, assim, ó, nunca convidou nós, pessoal, vamos lá visitar, com exceção do Johnny, mas vamos lá visitar a gente lá, já fomos colegas aí, Plínio, vai lá, eu sei que tu não é de sair nas casas, que tá comendo, mas vai lá pra visitar. E daí, meu irmão, prazer grande te rever, rapaz. Boa tarde, nossos ouvintes da Imembuí. Queríamos estar numa situação diferente. Diferente. Né? Não poderíamos também deixar de vir, né? Pela amizade, enfim, que a gente tinha, o coleguismo, enfim. Mas fico feliz em rever os amigos aqui, né? Mais uma vez. Almoçamos agora com a nossa direção lá no restaurante, cruzamos um pouco também, e de ver aí a estrutura nova, né, bonita aqui das rádios. Não agora tinha vindo depois que nós estava aqui. Eu no novo local. Eu vi uma vez, meio rapidinho também, não me lembro, que acho que foi uma reunião, né, Jorge? Foi. Isso. E a gente veio aí, enfim, mas sinto saudades aqui da... Você Maria, conviveu um bom tempo conosco aí. Que bom. Churrasquinhos, né, nossos churrasquinhos que fazíamos aqui no Noite Membuí. Noite Membuí tinha churrasco sempre aqui, né? Te lembra? O Tucano e nós fazíamos sempre. Turma boa, né? Legal. O Manetti hoje ele está em Rio Grande, né? Aproveitar que ele está aqui para ele passar um relato de quem está lá, está vendo tudo e viu o que aconteceu lá com a questão das cheias, né, Manetti? Olha, os mais antigos, né, pessoas de 80, 90 anos, que a gente tem bom relacionamento e ouvintes da rádio, eles estavam assombrados. Imagina, eu que nunca tinha visto uma enchente de perto. É algo terrível. Imagina. Porque a cidade, assim, ó, a cidade ela é tomada de um lado, a lagoa, e do outro lado, o mar. E nas pontas tem um tal de Saco da Mangueira, que é um onde mistura as águas tudo, e quando começou a descer a água da lagoa, aí começou a entrar para dentro da cidade. O bairro onde eu moro, ali por perto do Hiper, bem a 3 a 4 quadras da rádio, tá a 4 quadras da rádio, e assim, cheio d'água. Fiquei 4 dias dentro de casa sem poder sair, no centro da cidade. Nossa. Nós tínhamos 3 avenidas que podíamos circular dentro de Rio Grande. 3 avenidas apenas. O resto estava tudo para um lado, para outro, tudo cheio d'água. O único bairro, né, que não teve problema foi o Cassino. Claro, o mar não sobe, né? Teve sujeira na praia que vinha, que jogava o lixo no oceano, e o oceano joga tudo para fora na orla. Mas no mais, assim, foi assustador. Hoje nós tínhamos 22 abrigos tá? 22 abrigos, hoje restam 4 abrigos só, o resto as pessoas já estão retornando, inclusive um comunicador nosso ali, essa semana nós tivemos lá no mutirão de limpeza na casa dele. É muito triste de ver, né? O cara perdeu as coisas. Tudo, Dyson perdeu tudo. Né? E pá, graças a Deus a gente tem, né, tem um bom relacionamento. A gente foi lá, conseguimos ajudar a comprar as coisas, enfim. Mas foi muito, cara, foi tenso. Graças a Deus hoje, agora parece que a lagoa está normal. Ela já entrou para dentro do leito e está ali. Tem algumas, tem um bairro ali que está com problema, que a água entrou e as bombas não saíram. As bombas não conseguem trabalhar porque está no mesmo nível da lagoa. Então não tem como tirar água de dentro do bairro. Mas ela está saindo naturalmente. No momento que a lagoa descer, né? um pouquinho, aí eles conseguem ligar a bomba e tira tudo. E o que salvou, e de repente sirva de lição para os nossos governantes, é que todas as bombas são 6 bombas. Né, que tem dentro da cidade para escoamento das águas, todas estavam funcionando perfeitamente. Todas. Com manutenção em dia, na hora que davam uma clareada, uma baixada, eles conseguiam tirar as águas dentro da cidade. Sorte. E é questão de 3-4 horas tu esvazia a cidade. Mas tem que estar o nível, né, da lagoa abaixo das bombas. E lá em Rio Grande, se fala alguma coisa sobre a ampliação da vazão da Lagoa dos Patos, que foi muito comentado isso, ou por causa, realmente por causa do ecossistema não tem como fazer isso? Não, na realidade, professor da FURG, até nós fizemos uma entrevista com ele essa semana lá na emissora e conversávamos assim. Ele disse que aquele projeto foi construído já em torno de 100 anos e aquilo ali foi projetado pelos melhores engenheiros que tinham na atualidade, né, naquela época, né, enfim. E que foi projetado para não acontecer isso aí. O que aconteceu é que não foi dragado nos últimos tempos e aí não tem profundidade. Mesmo então, seria melhor. E a outra situação, Johnny, é o vento. É a questão do vento. Quando o vento sopra para dentro da cidade, aí as águas subiam. E aí não tinha o que fazer. Não. Era disparada as áreas de risco, enfim. Mas mexe com todo mundo, né? Não sei, Manete, foi a primeira vez que ocorre isso aí, dessa intensidade. Lá em Rio Grande, tu ouviu assim, até pelos os relatos mais, né, antigos. Relatos de 1941, teve uma enchente no mesmo padrão dessa, mas não com tanta intensidade de ter subido, máximo, né? E muitos dias, assim, aquela durou 20 dias. A de 1941, 23 dias, essa aí durou um mês todo, né? E ainda nós estamos com o problema da enchente. Só que agora está dentro, agora está melhor. Mas é assim, a gente, graças a Deus, né? Baixas, mortes mesmo, foram duas pessoas né, que faleceram, né, que estavam dentro, não conseguiram sair, enfim, em decorrência das cheias. E eu tenho, vou carregar para mim, Johnny, vou carregar para a vida toda um salvamento de uma senhora de 96 anos que nós fizemos. Eu tenho um vizinho ali que ele é martelinho de ouro, o Daniel, é muito querido, cara, né, com uma família maravilhosa, a gente se reúne de volta e meia ali em casa, e ele tem uma Triton, daquelas, uma caminhonete com as rodas altíssima, né? E aí eu estava chegando em casa, já tinha molhado meu carro, cheguei falhando com ele em casa, né? E aí ele me chamou, Manete, vamos fazer um salvamento, me ajuda? Uma senhora de 96 anos, cadeirante. Bom. Tá, nós fomos tirar ela pela porta, não deu. Nós eram 4 homens, ela não se mexia na cadeira. Não deu porque não dava. A gente levantava ela, estava acima da porta, toda a casinha dela tapada. Aí tivemos que tirar pela parte de cima do sobrado. Bárbaro, foi coisa triste. Levamos uma hora e meia assim para fazer aquele salvamento. E aquela noite foi a noite terrível numa quarta-feira. Durante a noite, isso. À noite. Não enxerga nada, luz cortada. Pois é, luz cortada, é sol, né? E o povo, pelo povo também. Assim como foi lá. é o povo, né? Se ajudando, é. Isso que é legal. Muitas entidades, os jipeiros lá de... que tem uma associação lá, aqueles guris, pá, se não fosse eles, nem sei, né? O pessoal dos caiaques, enfim, barco tinha bastante, né? Mas o pessoal estava muito perdido, era muita gente gritando e pedindo socorro. Foi uma noite de terror. Nossa, imagina a situação. Essa noite foi a única noite que eu saí para a rua e que trabalhei a noite toda ali no salvamento. Nós ficamos das 9 da noite, mais ou menos, às 9 e pouca, eu fui parar 6 horas, já não tinha mais como, não tinha mais força, não tinha mais nada, sim. E aí, aquilo aí, parou a chuva, não, vai parar, e o pessoal da praticagem, e nesse momento, da no resgate, estava chovendo ainda, não, esse chovendo, dia, já chovia ainda. Água, batia água, né, não tinha. É. Assim, ó, nós tínhamos que tirar de balde, a água de dentro do barco, mas a água da chuva, não água era da chuva. Da chuva, olha só. Né, para poder. Mas graças a Deus, ó, a gente, né, sente assim agora nativa, numa parceria com a Prefeitura Municipal, né, mais um pessoal da Parceria Gaúcha Levanta Rio Grande de Porto Alegre. Estamos fazendo um evento, todo o dinheiro arrecadado, todo o dinheiro. Toda a renda do evento, mais os quilos de alimento não perecível, e, né, nós vamos fazer para ajudar as vítimas da cidade. Serão entregues sem a burocracia de prefeituras, enfim, então, porque direto, tu entrega para eles nas casas e tem que esperar uma semana para comer. Né? Então a gente montou uma organização lá e vamos fazer. Que bacana. Né? Uma pergunta para ti, o Hamilton. Boa tarde, amigos. O senhor Giovanni não sabe informar se no condomínio Valdemar Pereira Duarte, ao lado quase do Esporte Clube Rio Grande, que fica em frente ao estádio do Rio Grandense, se as águas invadiram ali ou não, porque a lagoa passa nos fundos do condomínio, só que os muros são bem altos. O condomínio Maria Carme, que é pertinho ali, esse aí fica pelo... Todos que ficaram de frente pro Esporte Clube ali, todos entraram água. E inclusive entraram águas que deram no primeiro andar, foram todos evacuados daquela região ali. Do segundo andar, alguns não quiseram sair, enfim, ficaram. Mas no primeiro andar eles evacuaram. Por 2 ou 3 vezes eles tiraram o pessoal. Do lado de entrada da cidade. No lado do Esporte Clube, não. Aí, uma quadra para trás, sim, aí encheu tudo. A Presidente Vargas, que é a rua que ele fala aí, ela teve um dia no Marco, que aí assustou todo mundo, porque juntou do Saco da Mangueira, né, da Lagoa, para do outro lado, que é da Henrique Pancada lá, que também é só... Quase juntou tudo. Quase juntou, ficou 2 ruas só que dava para passar. Bah, tá doido, cara. Não, foi bem intenso. E assim, ó, e a desinformação, né, é complicado. Ô, Manete, eu vou pedir uma permissãozinha para vocês aí, tá? Vamos lá. Isso. Lá, tá. Tu é gremista, tu mais ou menos, né, conhece como é que é. Tu mais ou menos conhece. Não, né? Eu já sei como é que é. 14h02. Carlito, vamos ao recado comercial e já voltamos no canal, fiquem com a gente. Comunicação e expansão. Conteúdo e conexão. Rádio Imembuí, 82 anos em transmissão. Atualidade e evolução. Imembuí, a rádio da gente daqui. A Secretaria de Cultura de Santa Maria convida para a terceira tropeada da Canção Nativa e quinta festa do Porongo em Arroio do Sol. Em destaque, a terceira tropeada da canção, sábado, dia 15, a partir das 19 horas, 20 horas e 30 minutos, show com Beto Pires, logo após a divulgação dos vencedores e encerramento com os Fagundes. Durante o evento, almoços, jantares e domingo pela manhã, feira do artesanato, jogos campeiros, desfile da comunidade e a grande domingueira com doações voluntárias de 1 quilo de alimento